Então, boas noites. Bem-vindos à primeira sessão propriamente dita desta campanha, Call for Heroes. E vamos começar. Ele, quando tiver som, fala, se não, escreve. Pronto. Então, tá bom, pode começar. Não há muito que se possa fazer. Bom, Vamos começar que morremos todos. então, vocês têm andado um pouco à procura de informação por causa do livro que o Kotari tem, que supostamente tem informações terríveis que podem causar o caos no mundo, e se o livro causar nas mãos erradas é complicado e é mau. E ao mesmo tempo vocês também ficaram curiosos para saber que raio de informação é que o livro tem. E então, seguidos um bocadinho pela liderança do Kelmash, um professor de uma lá da faculdade onde o Kotari e o Grenar estudaram a sua magia, decidiram juntar um grupo e ir um pouco à aventura tentar descobrir informações sobre o livro. Entretanto, pelo caminho juntaram-se também com um half-elf, que é o Copa, mas que não se chama Copa, chama-se Sora, portanto. Ele chama Sora e é um half-elf, não é Copa e é um dwarf. Que era um velho. É já um half-elf de alguma idade, já. Diria velho, mas pronto, como ele é half-elf, não se nota muito nas feições, mas é conhecido do Terark. Ele até costumava estar na igreja ou no mosteiro onde o Terark vivia e trabalhava lá. Só que houve uma altura da vida que decidiu que queria ir à aventura e ver o que era essa história de aventureiro e ver a vida lá fora, e resolveu sair e nunca mais o viste, Terark. Mas mais tarde, durante esta vossa aventura, em que foram à descoberta à procura de informações sobre o livro, acabaram por encontrar outra vez. E tu, como já o conhecias, e até ele era um gajo porreiro, convidaram-no porque é que ele não vinha com vocês, e juntou-se mais um à trupe. E pronto, e assim foram vocês à procura de informação. Durante as vossas informações, vocês foram fazendo vários trabalhos, né? Têm de viver, têm de comer, têm de dormir, beber e as outras coisas todas que vocês gostam de fazer. Exatamente. Foram fazendo vários trabalhos, e foram também arranjando mais informação sobre essa história do livro. E uma das várias aventuras que vocês tiveram, descobriram que o livro fala de alguma forma do antigo império chamado Império Olmar, que é um império há muito desaparecido, desapareceu e ninguém faz ideia como é que desapareceu. Ele dominava grande parte do continente este do mundo, mas desapareceu completamente, e a única coisa que resta são muito poucas ruínas meio perdidas, e nunca ninguém soube ao certo porque é que eles desapareceram ou como é que eles desapareceram, visto que era um império bastante próspero até. Mas de alguma forma vocês descobriram que o Império Olmar poderia ter alguma ligação com o livro, porque encontraram algumas gravuras, e em pesquisando em bibliotecas, vocês conseguiram perceber que essas gravuras têm bastante semelhanças com as gravuras dessa altura, ou pelo menos o que está datado e o que está registado, e então começaram a tentar procurar um bocadinho mais de informação sobre isso. Entretanto, numa das vezes que andavam à procura de trabalho, lá numa das tabernas, tiveram contacto com uma capitã e um patron que estavam a contratar aventureiros para ir em busca de uma ilha meio perdida, que era preciso meios, digamos, especiais para lá chegar. E que o patron, que se chamava que se chama Urul Farol, que é um dwarf, ele é arqueólogo e tem bastante interesse, é um scholar, tem bastante interesse em antigas civilizações. E por acaso até andava a estudar a civilização ao mar, e ele, pronto, teve informações que essa ilha teria sido um grande polo da civilização ao mar. Portanto, ele está a juntar precisa de tripulação para o navio, para então irem em busca dessa ilha para explorar. Ele, obviamente, está a oferecer, como vocês até são um grupo. Parece ter alguma experiência. Ele ofereceu-vos 500 moedas de ouro a cada um, mais o loot e o que vocês possam encontrar por lá que vos possa parecer interessante e que queiram apanhar. Portanto, tesouros que possam ser encontrados serão divididos, portanto também terão a vossa parte nisso. E como estava ligado também com o Império ao Mar, que vocês também precisam de alguma informação, de alguma forma. Então vocês decidiram embarcar com eles e fazer essa viagem. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de vos dizer é: quem tem spells, nomeadamente neste caso o Terark, vê se queres mudar um bocadinho as tuas spells do dia com base em que vais fazer uma viagem de barco. Ok. E para os Wizards, nomeadamente o Kotari e o Grenar, vocês podem aprender mais um spell de nível 1 ou nível 2. Isso é já nas contagens Não, depois que eu faço. não, estou-te a dizer agora, podes aprender mais um spell. Estás-me a ouvir, oh Mike? Agora tu. Tu tinhas os spells mal. Tinhas um spell a mais de nível 2 e um a menos de nível 1. Tu começas com 6 spells. Depois, a nível 2, ganhas mais 2, que só tens slots de nível 1, portanto só pode ser nível 1. E depois, a nível 3, ganhas 2 spells de nível 2. Portanto, agora. Além desses, tu deste-me mais uma, é isso? Sim, estou-vos a dar agora mais um. Podem escolher. Portanto, volto a dizer: vocês vão em busca de um império perdido. Vão numa viagem de barco, portanto escolham o spell que vocês acharem que pode ser mais interessante. Ou outro qualquer. Isso é com vocês. Vais pôr um nível 1, é isso, Iago? Ok, vou assumir que sim. Bom, então vamos prosseguir. Deixa-me ver. O anão chama-se Urol Farol. Urol fa Farol. Urol Farol. Olmar. Olmar. Sim, espero. Eu estou a meter notas à minha conforme vou entendendo. Sim, não, não, faz bem, faz bem. Este é o anão, se quiserem ver. Ah, eu estou a usar o Word normal por enquanto. E o império chama-se Olmar. Muito bem. Portanto. Esse é o do Orvan, certo? Sim, é o vosso patron. Kotari e Kelmash. Vocês hoje estavam de serviço lá no barco à noite e estão cá em cima no convés. Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Vocês estão no convés. Vocês. Está uma tempestade danada. Está tudo um caos. Vocês estão a ajudar como podem, o resto da tripulação. E a capitã está ao lema, aquilo está completamente desvairado. E ela diz: Vou chamar mais gente, vou chamar mais gente. Precisamos ajudar aqui para organizar o deck. Basicamente. Como é que se chama a capitã? A capitã chama-se Amela. Amela Venkali. E tem foto? Tem, sim, senhora, já vos dou. E ela grita para vocês para chamarem mais ajuda. Não é bem só para vocês, porque há ali mais gente e está tudo completamente desvairado. Pá, a ondulação está terrível, o barco abana para todo aquele lado, está um vento descomunal, pá, relâmpagos, trovoadas, chuva torrencial. A coisa não está bonita. E estão a precisar de mais gente no deck para ajudar a controlar o barco antes que aconteça uma coisa má. O que é que vão fazer? Bem, isto parece que a tempestade aqui está muito complicada. Não, isto é assim. Isto parece que a tempestade está bem complicada. Está mesmo uma vento. Vocês estão ao lado um do outro e quase não se conseguem ouvir. Está mesmo uma tempestade danada. Está tipo mesmo muito alto. Está um barulho ensurdecedor com os trovões, com a chuva. Portanto, vocês estão todos ensopados, como devem calcular. Presumo que não têm nada de armaduras nem nada. Têm as vossas roupas simples, não é? Com que andam no dia a dia. E é isso. Não, é só o Kelmar e o Kotari que estão lá em cima para já. E estou a perguntar o que é que eles querem. Portanto, o que é que querem fazer? Eu acabei de dizer, caraças, vou chamar mais gente, mexe-te aqui! E ela empurra-te assim um bocado com a mão para sair daqui, ela agarra no leme, está a puxar o leme para um lado e para o outro, a rodar para um lado e para o outro, a tentar controlar o barco, que está completamente meio descontrolado. O Kotari. Ok. Tentar ver se temos ajuda. Ok. Terark, tu acordas de repente e basicamente cais do beliche com a turbulência do barco. Epá, estavas a ter o sonho mais estranho que alguma vez tiveste na vida. Pá, estavas a ter um sonho épico em que estavas tu, estava o Grenar, estava o Rograx, estava o Sora, estava mais um indivíduo que tu não sabes bem quem é, mas estava a ser uma coisa épica. Estavam numa cidade, uma grande invasão de Undeads. Tu não fazes puta ideia como é que aquilo deu, mas vocês lutaram e as coisas correram mal. E entretanto encontraram. Havia lá uma máquina que tinha umas pedras e vocês de alguma forma tiveram de usar aquilo para safar a situação toda, porque havia um feiticeiro que parecia ser um meio undead, meio mago. Apareceu lá com um dragão e queria conquistar aquilo tudo. E vocês usaram a máquina e depois de repente parece que acordaste num sítio completamente diferente que nunca tinhas visto na vida. Pá, é. Tu não te chamavas Terark, chamavas-te até Bruno, não sabes por cargas d'água. E tinhas. Estavas num género de um. É pá, uma coisa muito estranha. Parecia um género de um barco voador, mas fechado. E dava para ver o céu lá de cima. E depois vocês chegaram a uma ilha grande e era um grupo de amigos e foram à aventura. Entretanto, perderam-se. Houve umas chuvas, houve umas coisas. Encontraram uma gruta. Nessa gruta, tu até encontraste uma moeda. Que por acaso tu lembras-te que durante o primeiro sonho que estavas a ter, houve uma situação também em que tu recebeste uma moeda dada pela tua deusa. Mas o estranho é que a tua deusa ali naquele sonho era a Timora e não o teu deus que tu segues agora, que é o Dilmater. E a Timora era. Tu sabes isso, obviamente. Era a igreja do que te escorraçou. Tu nunca percebeste muito bem porquê, mas disseram que tu eras herege e mandaram-te embora da igreja. E foi assim que depois foste acolhido pela igreja de Dilmater. Mas tu de alguma forma recebeste uma moeda nesse primeiro sonho e encontraste uma moeda, pá, se não é a mesma moeda, é igual quando estavas neste segundo sonho. E entretanto vocês exploraram essas cavernas e encontraram também novamente uma mesa, exatamente com a mesma coisa que tinhas visto no primeiro sonho, com umas pedras e com o mural. Vocês usaram aquilo e acordaste agora de repente desse sonho, quando vocês usaram a máquina. Epá, e o barco, e estás assim um bocado a ser apantado, sem perceber muito bem que raio de sonho é que estavas a ter, principalmente porque o segundo sonho foi completamente uma coisa que nunca tinhas visto. Aquilo parecia uma coisa vinda de outro mundo. Nunca tinhas visto roupas daquelas, nunca tinhas visto máquinas metálicas que andam sob rodas sozinhas, sem cavalos a puxar, sem nada. Uma coisa mesmo muito estranha. E pronto, isto faz-te um bocado de confusão, mas tu acordaste assim meio sobressaltado e lembras-te vagamente do sonho com alguns pormenores. Pá, o barco está completamente a andar de um lado para o outro. E pronto, tu estás acordado. E ouves alguns barulhos lá fora de pessoal a dizer: "Epá, mexam-se, não sei quê, vou para aquele lado, é preciso levar lá para cima, é preciso gente lá em cima, mexam-se." Ah, queres ir lá para fora mesmo para o deck ou só sair do corredor e. A tua ideia é ir para o deck ou só sair do quarto e ver? Ok. Tu sais do quarto, vocês têm um género de um. Vocês têm dois bunkers, o um género de dois quartos com dois beliches em cada quarto. Tu sais do quarto, aquilo é um corredor que passa depois por uma. Tem uma área aberta com várias camas de rede. Epá, não está ninguém a dormir já, porque aquilo está tudo ao balançar de um lado para o outro, ou há lá um ou outro marinheiro mais novo que se juntou recentemente, que se calhar está a vomitar. E pá, consegues atravessar aquilo. As escadas lá em cima cai água, porque aquilo é o género de uma escotilha, mas tem rede, portanto cai água. Percebes que o mar está bastante bravo e que possivelmente está a chover. Epá, e ouves barulho ensurdecedor da trovoada, dos trovões, da chuva, e das coisas que estão no chão a rebolarem de um lado para o outro, o pessoal a tentar apanhar os baús e a prender os baús às paredes e os barris e as coisas todas. E é isso. Quando tu vais a ir para chegar às escadas, que é para depois então subir para o deck, a escotilha abre. E vês o Kotari e o Kelmashi entrarem lá para baixo, para onde tu estás, para onde tu estás. Ajuda, mestre. Sim, parece que isto aqui está muito complicado. Eles precisam de ajuda lá em cima, senão somos capazes de naufragar ou algo assim. Vai. Melhor é tentarmos ir todos e ver o que é preciso fazer. Sim, mestre. Eu vou lá para cima, então. Teste, E eu dirijo-me lá para cima. bem, onde é que está o resto da malta? Teste. Eu tento explorar a zona onde o resto do pessoal possa estar e vamos Possivelmente todos para. nos quartos. Mas tens aí muito mais gente à tua frente. Tens aí várias Sim. pessoas. Sim, estamos-te a Ah, ouvir. tenho aqueles que não Não. fazem parte da parte, é isso? Sim, tens. Opá, o barco está cheio de gente, né? O barco não são só meia dúzia. O barco tem para aí 50 pessoas. É um barco grande, ainda tem para aí 50 pessoas ou mais. Ok, olha, Portanto, tens. Cotário, vais. Sim. É essa zona onde tu estás neste momento, é tipo a zona de dormitórios. Portanto, tens bastantes pessoas a tentar segurar coisas de um lado para o outro. Ninguém está a dormir com aquele balanço, é impossível. E os vossos quartos são lá mais atrás, numa secção do barco mais traseiro, por baixo, ficam sensivelmente por baixo do quarto da capitã. Mas vocês têm lá uns quartos, tipo camaratas, onde vocês estão. Olha, Cotário, vais ter que me ajudar, isto está complicado. Sim, Olha, começa a pedir a quem tu vires para ir lá para cima, diz que Sim, ela vai eu vou te ajudar. em direção aos nossos dormitórios e vou chamar toda a gente lá para cima para onde é que está. Eu, entretanto, vou entrando em contacto aqui com estes marinheiros, né? Todos estes marinheiros, e vou pedindo ajuda a todos aqueles que puderem lá acima para ajudar. Pronto. Estou a falar diretamente com cada um deles e dizer: olha, lá para cima, rápido. Se eles têm começar a perguntar porquê, não sei o quê, não há tempo. Têm que ir, senão isto ainda vira e vamos É, ter que pagar. ordens da capitã, está tudo para seguir. Vou assim em um passo mais acelerado em direção à comunidade, tentar me segurar nas paredes que eu vou lançar do barco. E pronto, vou lá para baixo. Ok. Então, relembra-me lá, tu vais lá ao fundo, supostamente aos dormitórios e o. Eu vou em direção aos dormitórios Sim. para chamar o pessoal O resto da já que parte. eu vi pelo caminho. Sim. Exatamente, o resto da malta que eu vi no caminho, vou começar a dar Ok. indicação para que a capitã chamou toda a gente lá para cima, porque E eu vou precisamos entrar em contacto com dar todos ordem. os pessoas estarem a fazer muitas perguntas. Porquê? Não sei o quê, mas é o que é preciso, não sei o quê, é redirecioná-los só. Eles não perguntam, eles percebem claramente o porquê. Então pronto, Tu és então inexperiente, tu não és marinheiro, eles já têm experiência e sabem o que é que se está a passar. E se a capitã disse para ir, é mesmo para ir e é preciso toda a gente. irem à ZAP, SOS, go. Ok. Kotari, tu chegas ao dormitório, vês o. Num dos dormitórios está o. Onde estava o. Onde dorme o Terark, está o Sora, a dormir, ferrado. Vais fazer alguma coisa em especial? Vou chamar o Sara. Ok. Ele acorda meio resmungão. O que é que se passa? O que é que se passa? Isto Porque é que aqui isto está está tudo a muita abanar? água. Estamos a meter Está muita água? água. A capitã disse que é para todos conseguirmos lá para cima rapidamente. Epá, mas não vês que eu sou velho, pá? Não interessa, mas sabes segurar umas cordas, não sabes? Ah, caraças, pá. Tá bem, já vou, já vou. Ele levanta-se, veste-se para ir e pronto. E do outro lado, tens o sítio onde tu dormes com o Kotari. E está lá o Terark e o Grenar também a dormir, ferrados, parece que não é nada com eles. Eu entro dentro do quarto e danos a portas, ou tenta perdá-los, aos berros, a dizer: vamos lá para fora, a capitã precisa da nossa ajuda, o barco está a meter água. Está a meter água? Está a meter água, já andamos aqui nós desde que chegámos. Bora lá, pá, aquele barco está a meter água, daqui nada está, estamos todos a... Não ao lado meu, a servir de comida aos peixinhos. A servir, eu sei nadar, ou... Treinar! Vou ficar aqui a dormir um bocadinho agora. Os peixinhos, ainda como os peixinhos. Oh, vir-me para o outro lado. Daqui nada, quando tiveres a servir comida para peixe, depois queixa-te. Carinar! Carinar! Iago, estás aí? Este está mesmo a dormir. Mano, estás aí? Não me digas que o mano morreu. Mano! Mano, acorda, porra! Ele não está a conseguir falar. Peraí. Olha, o mano não acorda, eu vou dormir também. Iago? Peraí, queria que o Iago respondesse primeiro, se não te importares. Vamos ouvir agora? Agora estamos. Agora sim. Não me estavam a ouvir, não percebo. Pois não, também não. Dormir. Exatamente. Estou a ficar enjoado, porque é que estou a mexer tanto isto, pá? Se toda a gente lá em cima rapidamente, senão o barco vai começar a virar. Eu enjoo com isto, pá. Mais. E irmão, onde é que estamos? Eu ajudo o gajo a levantar-se. Ei, ninguém toca no meu irmão, eu ajudo o meu irmão a levantar-se. Então ajuda lá o teu irmão, então eu ajudo-te. Bora lá. Não preciso de ajuda, posso ajudar o meu irmão que eu levanto o meu irmão. Não, vamos mano, lá, estás irmão. Bem? Ei, eu preciso dar, pá. Ah, a gente vai lá para fora. Vamos lá, para estava a dormir tão bem, para estes gajos virem aqui acordar um gajo, vai ser para a mesma coisa. Eu certifico-me que eles não voltam lá para me seguir e vou em direção à saída. Ok. Tentar chamar outras pessoas. Tá, irmão. Ah, diz, não percebi, está muito a barulho, muito a vento, o que é que faz? Está a mexer muito, isto não era tão. Não era calminho. Para mim sempre mexeu. Burros, pá, eu disse que não queria vir para aqui, para o barco. Por terra era bem melhor. Claro, por terra era bem melhor. Claro que tens toda a razão. Por terra era bem melhor do que estes morcões. Vai ser para a mesma coisa. Vocês vão lá para fora? Ou não? Vamos lá. Ok. Então pronto. Vocês, pá, de alguma forma vestem-se, cada um a seu tempo, mais ou menos, meio ensonados, sem perceber muito bem o que é que se está a passar. Vão lá para fora e quando chegam lá para fora deparam-se com o caos completamente. Está uma tempestade gigante, pá, vento fortíssimo, uma chuva torrencial, trovoada, trovões por todo o que é lado. Pá, está o Quartermaster. O Quartermaster é o encarregado, não é, é o que está a seguir ao capitão e é basicamente está encarregado de fazer com que as ordens da capitã sejam cumpridas, a dar ordens do lado e para o outro, a tentar mexer a tripulação que está lá em cima no deck. Está completamente um caos. Há cordas soltas, há várias cordas soltas dos mastros a chicotear e a balançar de um lado para o outro. Há objetos a rolar pelo deck por tudo o que é lado. Vocês veem bastantes pessoas da tripulação a tentar de alguma forma arranjar e organizar as coisas, mas não está muito fácil. Vêem que há bastantes deles que desequilibram e caem no chão. Alguns deles perigosamente desequilibram-se junto da berma do barco. E basicamente é isto. Basicamente está esta confusão toda e ouvem também a capitã a gritar: o mastro, a vela está solta, tem que prender aquilo, senão perdemos a vela. Portanto, tem uma série de situações que há aqui muito. Há muito para fazer para tentar fazer com que o barco chegue a bom porto. Neste momento, a vossa missão é, usando as vossas skills, as vossas habilidades, os vossos spells, o que vocês quiserem, ajudarem o melhor que puderem para que o barco saia de, ou ultrapasse esta tempestade inteiro, porque se não conseguirem ultrapassar esta tempestade, as consequências poderão ser desastrosas. Portanto, queria que toda a gente rolasse a iniciativa. É preciso clicar nos tokens, é que não há aqui tokens. Ah, não, é no... Cliquem na vossa folha, que vocês ainda não têm tokens. Por isso... Minha iniciativa está a zero, não normal. É, se não tens destreza é normal. Ora bem, iniciativa. Então o primeiro é o Grenar. Ah, tenho de rolar pelo o Solda. Tipo. Ok, 13. Grenar. Sora. 11, Kotari. Quatro. Falta alguém. Ah, há 3, 4, ok. Portanto, é um bocado indiferente, é o Terarque. Terarque. Graz. Que é o macho. Ok. Deixa-me passar isto para o próximo stage. E pronto. Ordem de iniciativa. Podem agir. Só tem uma condição. Não podem, em dois turnos seguidos, não podem fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, a forma com que vocês executam a ação, seja o qual for, não pode ser da mesma forma. E a pessoa... Não podem fazer a mesma ação que a pessoa antes de vocês fez. Perceberam? São indicações da capitã. Sim, são indicações da capitã. Ou seja, vocês fazem o que quiserem. Não podem em dois turnos seguidos fazer exatamente a mesma coisa, da mesma forma. E não podem fazer a mesma coisa que a pessoa antes de vocês. Ok? Vou voltar a recapitular o que é que vocês veem logo à partida. Está escuro. Portanto, é assim. Grenar, Kotari, Kelmash e Rogrash. Não veem ponta de um corno. Pá, há umas lamparinas... penduradas, mas aquilo dá mesmo pouca luz e com esta ventania. Quem disseste que não via nada? Oh, David, vocês que sabem que não têm Dark Vision, que são todos os Dragonboards. Não sei, eu não percebi se isto estava de noite, se estava de dia. Está de noite, é de noite. É de noite. É de noite. Está escuro, não se vê nada. De vez em quando vêm porque vem um relâmpago e ilumina. Há umas lanternas tipo espalhadas pelo cais, mas, pelo deck, mas aquilo não se vê absolutamente nada com esta ventania e com a chuva. E é isto. Ah, volto a recapitular o que é que vocês viram. Portanto, a capitã está ao leme a tentar controlar o leme e a tentar controlar o barco. Vêm vários marinheiros meio a ser apantados de um lado para o outro sem saber muito bem o que é que hão de fazer. Vêm alguns marinheiros meio a baleiçar, meio desequilibrados. Volta e meia há um que se empoleira sobre a berma do barco, mas lá consegue equilibrar-se, ou alguém o agarra. Há cordas soltas por tudo o que é lado. A capitã disse que havia lá em cima uma, uma vela solta e vocês olham, não vê, quem não vê nada, mas quando vê o relâmpago conseguem perceber que há uma corda que está meio solta, uma corda. Sim, umas cordas soltas na vela, portanto, a vela está metade enrolada, outra metade está solta. E então o facto dela estar à solta, aquilo começa a soltar as outras todas e se a vela se solta toda, podem perder a vela ou pior, podem até partir a parte de cima do mastro, que isso então ainda é pior. E assim, pá, de repente, é este o aparato. Podem fazer o que quiserem, há outras coisas que podem fazer. Vocês têm spells e têm habilidades que podem usar se acharem que são úteis de alguma forma. Só me têm de dizer como é que querem usar e depois seguem por aí. Ok? Portanto, primeiro é o granar. Ok. Sim, senhor. Já podes subir sem as mãos, só usa os pés. Para tratar da vela, certo? Exatamente. Claro, claro, claro. Vais fazer mais alguma coisa? Vou tentar dar ordens aos marinheiros. Vá, apanhem as cordas, vá, vamos despachar. Vais lá para o pé dos marinheiros para tentar fazer isso para o próximo turno, é isso? Já usaste agora a ação e isso requer outra coisa. Ok, então fizeste o spell no teu irmão e foste lá para a frente do barco, para o pé dos marinheiros, para depois tentares pô-los na ordem e para aquilo correr melhor. Certo, a seguir Sora. O Sora fica a olhar para aquilo. Porra, o que é que eu vou fazer? Porra, isto está escuro como o caraças. O gajo faz um spell de light e fica uma ele toca num bastão que está lá no chão, agarra naquilo, faz light no bastão e o bastão fica a dar luz, que dá um raio de luz de 20 mais 10 de dark, portanto fica assim uma zona ali, conseguem ver melhor ali onde estão, não conseguem ver lá para cima para a vela porque a vela ainda está alta, mas conseguem pelo menos ali na zona do deck. Conseguem praticamente ver o deck todo, com mais luz ou com menos luz, e conseguem perceber que está a confusão danada naquela zona. Próximo. Kotari. Eu vou junto às cordas junto à perma do barco. Sim. Tentar agarrar os gajos, tentar segurar os gajos. Vais tentar ajudar um marinheiro que possa estar desequilibrado, é isso? Ok, tu andas... Ah, esqueci-me de uma coisa. Façam, por favor, todos um athletics check, só chamar. Porque puseste a opção para matagem. É o primeiro, é o 19. Isso muda de folha para folha. Tu tens que configurar em todas as folhas. Então, 17, 20, 13, 21 e 19. Terark, tu com o balançar todo do barco estás meio desequilibrado. E durante este turno tens desvantagem nas ações que fizeres. O resto conseguiram aparentemente balançar-se como deve ser. Portanto, estávamos a seguir, portanto é o Kotari. Foi no início, é a primeira coisa do turno. Foi a primeira coisa do turno. Ok, então. Para toda a gente. Eu vejo que o Gerardo não está assim bem. A equilibrar-se nem nada, está assim meio solto no barco. Eu faço um Spider Climb para que ele consiga. Vais fazer um Spider Climb. Exatamente. Ok. Ok. E vais mexer para. Vais lá para o pé dele e fazes isso. Queres ir para mais algo. Ainda tens movimento, portanto, ele tava... vocês estavam mais ou menos todos ao pé uns dos outros. Portanto, fizeste o spell. E vais fazer mais alguma coisa? Vais lá mais para a frente, né? Que é onde está o resto do coisa. Ok, certo. Próximo. Terarque. Vais tentar apanhar uma das cordas do mastro. Ok. Faz um athletic check. Espera. Tu estás a falar de que cordas? As que estão só soltas ou as que estão a vaguear? Estão a, mesmo... É que há cordas que estão soltas e há cordas que estão tipo a chicotear. Qual é que... A vela está lá em cima. As cordas da vela estão lá em cima. Cá em baixo há outras velas de outras coisas. Também são de velas, mas... tu estás a tentar apanhar a da vela que está solta lá em cima. É que a vela que está solta lá em cima tens de ir lá em cima para conseguir fazer isso. Se não, tens cá em baixo, tens outras. Tens várias cordas soltas. Podes apanhar uma dessas. É isso que queres fazer? Uma das cordas que estão soltas cá em baixo? É isso? Ok. Então faz um athletic check com desvantagem. Ok. 7. Pá, tu agarras na corda, começas, dás o nó. Muito bem, ok, está preso. Viras as costas e de repente ouves. E a corda solta só outra vez. Quase que levavas com uma chicoteada da corda. Vais-te mexer para algum lado ou vais ficar aí para tentar apanhar a corda outra vez? Para o próximo turno. Ok. Certo. Rogrash, estás com o Spider Climb. Isso quer dizer que tens de ter pelo menos um. Acho que é uma mão em contacto com a parede, mas ou com uma superfície, mas fora isso podes andar em superfícies verticais, horizontais, de cabeça para baixo, conforme quiseres. As velas têm do lado, têm tipo aquelas escadas de corda que sobem para cima das velas. O barco tem dois mastros altos. Mais um mais pequeno lá à frente e mais um mais pequeno cá atrás. Portanto, nesses dois mastros altos, a vela solta estava num desses mastros. E, portanto, tens aquelas cordas nas laterais, aquelas tipo escadas de cordas de tipo rede, que sobe lá para cima. Tu com o Spider Climb podes ir por aí, ou então se quiseres até podes trepar pelo próprio mastro, porque o spell permite isso. Vou subir pelo próprio mastro, ou seja, pelo mais rápido e fácil. Ok. Quanto é que tu andas? Ok, não consegues bem, pá, consegues chegar lá acima, mas não é tempo, não há o suficiente para exatamente. Tá, tipo, chegaste lá, agora tens de subir e fazer a ação. Ah não, pera, tu fizeste fazes double move, né? Presumo. Exato, não, consegues perfeitamente, certo? Trepaste lá para cima e estás lá em cima. Pá, vês claramente que aquilo tem tipo o não é a primeira vela, é a segunda. Aquilo tem três velas, depois tens mais uma lá em cima. E aquilo está tem o mastro, tem a vela. E no lado direito, ou seja, na direção, vendo na direção em que o barco está a ir, do lado direito há lá várias cordas que estão soltas, pá, e a vela está a soltar-se. Não, tu chegaste lá. Estou-te só a explicar qual é a situação, que é para o próximo turno poderes reagir se consoante isso. Mas pronto. Ok, próximo. Que é o macho? Quero fazer uma Minor Illusion. Minor Illusion? Sim, dá para criar um som. Sim. É um som, não é uma conversa complexa. Não é uma conversa complexa. Ok, que ordem queres dar? Toda a gente ajuda no que pode. Ninguém parado, só isto. Queres resumir um bocadinho mais a frase? Façam tudo o que puderem, mas em formato de script. Em formato gritos. Ok. E estás a fazer para quem? Para toda a gente que está na Confez e alguns possam estar desorientados e não estão naquela que vão fazer o quê? Ajudar um outro para ganharem, tipo, terem uma ideia e vão fazê-la. Pronto, o meu objetivo é esse. Transmitir isso em formato. Sim, mestre. Mas foste lá para o pé deles, lá para a frente, ou ficaste onde estavas? Fui para o meio, onde eu pudesse abranger o maior número de pessoas. Ok. Faz lá um persuasion check, só chegar. Seis. Seis. Ok. Epá, tu fazes o spell e dás aquele berro para ver se. Pá, façam qualquer coisa de útil! Uma coisa nesse género. Foi mais ou menos o que tu disseste, certo? E pá. Epá, aquilo tá muito alto. Tu percebes que só assim a gritar não vai lá muito. Porque eles estão completamente tão desarapantados sem saber bem o que é que fazer, alguns deles. Pá, alguns nem com o barulho dos trovões e isso tudo, é pá, nem te ouviram. Os trovões eram mais altos que o som que foi emitido pelo spell, pá, e não. Nem sequer perceberam que está. Para já, que alguém estava a falar e segundo, que era para eles. Ok. Ok, próximo turno. Toda a gente faça outra vez acrobatic checks. Rogrash Athletics, desculpem. Não, acrobático, cheque. Sim, acrobático. Rogrash e Terark, vocês têm vantagem. Tem vantagem no roll. Porque tem o Spider Climb e isso dá-vos mais alguma estabilidade. Ok, então vamos lá ver. Portanto, 6, 7, 9, 19. Ok. Vou assumir que é o primeiro dado, Iago. Tá bem, tá bem. 20. Ok. Grenar e Kotari. Vocês fazem as vossas ações normalmente. Tudo o resto tem desvantagem na ação que fizeram. Ok, Granar, és tu. Sim, mas neste momento vocês estão sem equilibrar. Porque o barco está a boiçar tanto e vocês estavam-se a tentar equilibrar. Houve quem se conseguisse equilibrar, houve quem tivesse escorregado com o molhado e com o balançar. Portanto, essas pessoas estão meio desequilibradas a fazer as coisas, então não vão conseguir fazer bem a ação que... Tem mais dificuldade, é isso. Granar, és tu. Então, Granar? Desculpa. És tu? Sim, estamos-te a ouvir. És tu, estavas calado. Depois. Eu vou dar ordens, ver. Agarra as cordas, pá! Olha aquela solta, pá! Ok, faz um persuasion check, só se for. Ah, pera, não podes! Foi a mesma coisa que a pessoa antes de ti fez. Foi eu. Mas eu estou a mandá-los agarrar as cordas. Sim, estás a tentar persuadi-los a fazer qualquer coisa. Mas tens cordas, queres ir agarrar as cordas tu? Não. E depois... Não sujas as minhas mãos, coitadinha. Pronto. É só o barco que está em questão, mas... Tu é que sabes. Vá, o que é que queres fazer? O que é que eu quero fazer? Sim, vai demorar muito tempo. Tentar, sei lá, não me deixas fazer o que eu quero? Podes fazer, faz! Vá, faz lá o que é que queres. Faz lá o persuasion check, é para tentar ver se eles. Sim, por acaso tens um gajo, tu estás a pensar, eu vou dizer a estes gajos para se mexerem, de repente vês um gajo à tua frente. Pá, é assim, se tu não agarrares, o gajo vai borda fora. Faz um athletic check. Tu vês o gajo a cair, a baliçar e a desequilibrar-se e ir quase a cair, tu vais a pensar, tu esticas assim a mão para eu vou agarrá-lo. E ele. Psh, bom, se calhar não vou agarrar. E ele. Psh, cai a borda fora. Queres te mexer para algum lado em especial? Queres te mexer para algum lado em especial? Ok, tens lá uma corda solta. Está meio a abanar. Vais ter de apanhar para o próximo turno. Ok? Próximo, Sora. Epá, está bué de escuro. Conseguem ver alguma coisa? Ele agarra ele vai lá mais para a frente, para o pé de onde está mais gente, com a luz do bastão que dele dá mais luz, o que faz com que alguns dos marinheiros. Ah! Está aqui! E começam a apanhar as coisas que andavam à procura, ou a ver cordas que estão soltas para começar a agarrá-las, o que faz com que até ajudam um bocado na situação. Próximo, Kotari. Pá, tens cordas soltas, a capitã está no leme, não está a ser muito fácil controlar o leme. Tens bastantes cordas soltas, tens coisas a rebolar de um lado para o outro do deck, tens pessoal a desequilibrar-se, ainda tens bastantes marinheiros meio sarapantados sem saber o que fazer. O quartermaster bem está a tentar dar ordens, mas pá, sozinho não parece que ele consiga grande coisa. Mas além disso, podes ver outras coisas quaisquer que acho que possam ajudar de alguma forma. E ouves a capitã a gritar: Epá, não vejo nada lá à frente! Caraças, pá! Ou seja, basicamente percebes também que a capitã não está a conseguir ver o caminho porque está escuro. E não se vê nada à frente do barco, né? Portanto. Ela não falou especificamente para ti, ela gritou. Estava tipo a falar para ela frustrada. Tá bem, tá bem, tá bem. Sora. Sora, tenta ir mais para a frente possível do barco. Oh pá, se eu vou muito para a frente, pois caio. Eu não consigo ver o caminho. Pá, vá lá e tu, que eu estou a ajudar estes aqui. Queres que eu faça? Chega-te só mais para a frente. Muita conversa, tens de agir. Ele tá tipo no meio do barco. Imagina, há três. Portanto, como eu expliquei, o deck tem dois mastros grandes. Vocês estavam na secção entre a zona dos decks e o primeiro mastro. Onde está. À vossa frente, à tua frente tens o mastro, atrás de ti tens a parte mais alta onde está a capitã. Com o leme. Depois tens o espaço entre os dois mastros e depois tens o espaço entre o mastro da frente e a ponta do barco. Para a ponta do barco, perdão, tens de subir umas escadinhas e tens mesmo a ponta do barco de tudo. Tu estavas na primeira, ao pé da capitã. Portanto, podes ir mais para a frente. Pronto, vais mais para a frente, para o pé de onde? O Sora está na zona do meio, onde há vários. Ou seja, abrange. Pá. Dá um bocadinho, dá luz ali na zona central, um bocadinho para a frente do mastro e também um bocadinho para trás do mastro. Não vou nada, está escuro, pá. Ele não vai, não é o turno dele, né? Portanto, se queres ir para a frente, podes ir para a frente. Eu vou para a frente. Pronto. E queres fazer alguma coisa em especial? É pá, quero ver o que é que a malta está um bocado a anhar. Quero ver o que é que pessoal. O que é que eu vejo nessa zona? Pá, como eu expliquei, há coisas a rebolar pelo deck por tudo que é lado. A água vem por cima. Vais tentar apanhar qualquer coisa e tentar prendê-la, é isso? Ok. Faz um athletic check. Ok. Finally. Há um barril que está a rolar quase para cima de um gajo. Tu consegues pôr-te meio, tipo, a perna à frente. Agarras no barril, voltas-o a encaixar, metes-o encostado ao lado e passas a corda que ele tinha soltado e consegues fixar o barril. Aquele barril dali parece já não sair. Próximo. Terark. Ok. Ok, isso é... Tá bem, pode ser. Faz um acrobatic check. Não pode fazer duas vezes a mesma coisa. Não, ele não está a fazer. Ah, pois, estás a fazer a mesma coisa no mesmo turno, é verdade. Mas fizeste agora o spell, não foi? Pode, sim, é a ação, apanhar também a ação, portanto. Eu ia fazer uma bonus action, mas é um bocado mais complexo, portanto. Sim, fizeste o Guidance City. O Guidance dura quanto tempo? Ok, portanto estás à vontade. Certo. Ok. Certo. Próximo. Rograx. Rograx. Sim. No mastro. Certo. Vou colocar então nas cordas e vou tentar prender com um nó muito forte as velas, de modo a que as velas fiquem bastante fixas. Ok. Dá-me só um momento. Não, faz um Athletics. Faz um Athletics. Ok. 7. Pá, tu estás a tentar prender a corda, mas apesar de até teres o Spider Climb para te ajudar, pá, o barco está mesmo a balançar muito e tu acabas por não te conseguir pôr numa posição muito, muito confortável. Estás ali a tentar dar o nó, mas é pá, a corda é grossa e está amelhada e aquilo parece não está a conseguir prender. Não estás a conseguir prender o nó. Desta vez ainda não conseguiste. A corda é muito grande, ou seja, que dê para prender. A corda vem desde lá de cima do mastro? Não, são as cordas que tu tens o mastro e tens as velas. Eles, volta e meia, o que fazem é recolhem as velas e depois tens cordas que eles prendem a vela ao mastro, que é para a vela não soltar com o vento. Okay? Essa é uma dessas cordas que está solta. Portanto, tipo, metade da vela está solta. Tu estás a tentar prender essa corda. Só que o que acontece foi, como tu estavas a tentar dar o nó, e basicamente puseste o pé em falso e aquilo soltou a corda. Neste momento tu tens uma corda solta e no próximo turno podes tentar prender essa corda solta e não a vela. Portanto, é uma ação diferente, mas que vai dar mais ou menos ao mesmo para o próximo turno. Ok, exatamente. Próximo é o Kelmash. Tens alguma magia que permita fazer isso? A única coisa que. Não, acho que não. Se eu fizer light num objeto e conseguir projetar algo, não vai dar muita luz, acho eu. Tem de ser uma cena mais forte, se não estou O light dá 40 fits de luz. 20 mais 20 para um lado, 20 para o outro. Poderá ser suficiente. Pode não ser uma coisa constante, mas poderá ser suficiente ali durante a. Quero ver uma superfície, um bocado, uma coisa qualquer que esteja ali à minha mão, um bocado de madeira, qualquer coisa que eu possa fazer light. E depois. Tens bué objetos. Tu queres o quê? Queres um tipo um pau comprido? Queres uma coisa mais Um pequena? disco. Uma coisa aerodinâmica que eu possa atirar Pá, tens a tampa, tens a, o tampo de um barril. Para cima, para o ar, de modo a fazer tipo. O objetivo é fazer tipo um flare, vá. Para o ar. É assim, se tu vais fazer isso, o que vai acontecer é a luz vai para cima e há de vir para baixo. Portanto, estás a iluminar para o céu. A 45 graus para a frente, vá. Ok, De modo vou a perguntar. visibilidade do que é que está a passar. Vou. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Tu estás a tentar dar visibilidade a quem? À capitã. Ok. Precisa de saber o Então, que é que ela para ver, ela tem de ver o que é que se passa à frente do barco. Tipo, lá mesmo à frente. O máximo da proa, sem meter em perigo de resvalar e cair ao mar. Certo, vais lá mesmo para a pontinha de tudo. Sobes as escadinhas e. Ok. Sim, só consegues fazer isso, porque tu ficas tipo. A distância que és, ficas tipo. Quase para subir as escadas. Ok? Eu Pronto. tenho Tens aquilo noção na do mão. perigo, não me vou. Exatamente. Pronto, Quero. para o próximo turno, se quiseres. Para o próximo turno, neste não consegues porque não tens movimento suficiente. Ou seja, ficaste tipo ao pé das escadas que sobem para a plataforma que é a ponta de. O nariz do barco. Ok? Portanto, no próximo turno, se quiseres, podes atirar o disco. Ok? Próximo turno, toda a gente. Acrobático, só favor. Cotari 7. Terar, tu tens mais 4 ou mais 3, pronto. Porque é que rolaste duas vezes? Questão, tu usas o Guidance e ele desaparece? Cliquei duas vezes. É durante um minuto. Ok, entendo quando tiveres a concentração, certo. Eu 6 e. posso rolar. Eu posso rolar outra vez, que eu tenho ainda Sim, o podes web. rolar com vantagem. E tu também, Terak. Portanto, podes rolar outra vez. Podes manter o 3, que é do Guidance. Qual é a probabilidade? Ok. Portanto, 6, 7, 8, 9. 9 e o coisa tem. Rograste, tu tens. Rograste tens 7. Porquê é que estás com desvantagem? Tá, tens 11, isso foi do turno anterior. Ok. Tens 11. Portanto, Rograx, Kotari e Terark fazem as vossas ações com desvantagem durante este turno. Granaras, tu. Granar, Iago, deixamos-te ouvir. Já te ouvimos. Estás a tentar organizá-los. Ok, faz lá o persuasion check agora. Quanto é que foi? Ok. Tu dás uns berros, tentas que eles se organizem, pá, vês lá um ou dois olhar para ti, tentar leva com o barril em cima, vai buscar o barril, mas achas que não teve grande efeito a tua voz de comando. A tua voz de comando não é forte ou não foi forte o suficiente para lhes dar moral ou para os ajudar a fazerem alguma coisa de jeito, por assim dizer. Vais fazer mais alguma coisa? Vais-te mover para algum sítio em especial? Não, tu estavas a dar deste a voz de comando aos gajos. Querias usar a corda? Ah, ok, então tens ali mesmo uma corda para apanhar. Ok. Faz um athletic check. Desculpa. Acrobata. Não, é simples. A questão é, tu agarraste a corda. E depois, vou atar a corda. Mas não estás a encontrar nenhum sítio para atar aquelas cordas especificamente. Então. Não estás junto o suficiente. Pá, tu estás à procura e aquilo está-te a dar esticões e tu não estás a conseguir puxar a corda o suficiente para chegar a um sítio. Eu quero uma corda solta, não é aquelas cordas que estão. Tipo cordas que não estejam amarradas a lado nenhum. É que tu estás a tentar salvar o gajo, a mandar a corda lá para baixo, mas ninguém ainda não percebeu isso. Deixa dizer o Não, não. objetivo com o gajo. Quero só uma corda solta, não quero mandar a corda lá para baixo. Faz um acrobático. Para apanhar a corda. Exato. A ponta está solta e está a balançar de um lado para o outro. Com o vento, com a chuva. Então. Não está a perceber, mãe. Eu quero uma corda que as duas pontas estejam soltas. Ah, estás a tentar apanhar uma coisa que tem um cabo que esteja a rebolar no chão, é isso? Não, uma corda que esteja enrolada. O que? Exatamente, portanto, estás a Eu quero tentar seis apanhar uma pontas corda. soltas. Sim, estás a tentar apanhar uma corda que esteja para lá solta no chão e esteja a rebolar de um lado para o outro. Pronto, faz um atlético. Atlético. Atlético porque é força, é um cabo, está no chão. Tu consegues-te pôr à frente daquilo se quiseres, mas tens de ter força o suficiente para o agarrar para ele não te levar à frente. Quanto é que foi? Ok, não, tu. Há lá um cabo meio enrolado que está a balançar de um lado para o outro. Tu metes-te à frente para o apanhar, mas ele varre-te os pés, tu pum, cais. Ainda te levantas, mas não conseguiste apanhar, não tiveste força suficiente para apanhar o cabo. Ok. Próximo, Sora. Não sei se o Pipo ainda está aqui ou não. Eu vou passar à frente para ver se ele volta, se ainda consegue agir. Cotarem. Mas eu acho que ouvi o miúdo a chorar. Ah, estás? Queres agir? Pronto, o que acontece é, está uma tempestade descomunal. Vocês foram num barco. Tentar fazer um resumo rápido. Vocês foram num barco, numa expedição a uma ilha misteriosa, onde ouviram falar que houve um império chamado Olmar que teve bastante presença nessa ilha. Vocês conseguiram de alguma forma recolher informações que a informação que está no livro do Kotari pode estar relacionado com este Império Olmar. Portanto, juntou-se o útil ao agradável, vocês vão lá também descobrir coisas por vocês próprios, mas ao mesmo tempo estão a ser pagos para ir nesta expedição para explorar a ilha. Está uma tempestade descomunal, está chuva torrencial, grande vendaval, relâmpagos, trovões, as ondas batem no barco e molham aquilo tudo. Pessoal a cambalear de um lado para o outro, alguns quase aqui borda fora, outros aqui borda fora. Há cordas espalhadas e a chicotear por todo o lado. A capitã está no leme a tentar comandar o barco, mas volta e meia é atirada ao chão e lá se levanta outra vez e não está muito fácil de segurar o leme. Lá em cima está o Rogrash a tentar prender uma vela que está solta. E tu neste momento, pá, está bué de escuro e tu estás com um bastão que apanhaste no chão, fizeste light e estás tipo, ali mais ou menos tipo, no meio quietinho a eliminar aquela zona, que foi uma ajuda que deu para o pessoal pá, ver melhor, porque está escuro, não se vê nada, né? Portanto, age. O objetivo é usar as tuas skills, as tuas habilidades, ou os spells, ou outras coisas que tu... outra criatividade, para ajudar o barco a ultrapassar esta tempestade. Há duas regras. A primeira é, não podes fazer a mesma coisa dois turnos seguidos. E a segunda é, não podes fazer a mesma coisa que a pessoa antes de ti fez. E, entretanto, a capitã também já gritou a dizer que não via a ponta de um corno à frente do barco e não fazia ideia para onde é que estava a ir. E na altura que tu fizeste, antes de, sequer de alguém... Foi logo a primeira tua ação, foi... Está bué de escuro, fizeste light para não estares no escuro e foste para o meio do barco para tentar dar um bocadinho de luz ao pessoal. Ok, vou parar. Pronto. A Firebolt não dá muita luz, portanto vais ver, vai-se ver só tipo um ponto no escuro. Qual é o teu objetivo? O que é que estás a tentar fazer com o Firebolt? Qual é o objetivo? Okay. Tentar ver se há alguma coisa à frente, é isso? Ok, está bem. Então pronto, tu vais lá para a frente, levas a luz atrás, o pessoal, por onde passa, a luz passa... Ah, estava aqui! E apanha mais uma coisa, ou prende outra. E vais lá para a frente e fazes o Firebolt. Quando tu fazes o Firebolt, começas a gerar a energia, mandas a energia de fogo. Não dá muita luz, porque não, nem sequer tem nada para iluminar. Mas é um ponto... No meio do escuro é um ponto forte de luz. E a capitã olha assim para a coisa e de repente tu próprio vês que de repente é engolido por uma onda, o teu Firebolt. E a capitã... Oh porra! Vira o leme. De repente o barco vira todo. Vocês têm de se agarrar a qualquer coisa para não caírem. E o barco vira a frente... Mesmo para a onda, mesmo a tempo, e a onda lavra água por cima do barco todo, mas o barco consegue galgar a onda e mantém-se inteiro. Próximo, Kotari. David, está a chover. David, está a chover torrencialmente. Ok, continua o flame, não queima e não é apagada por fogo, por água. Mete aí, faz lá, clica lá aqui para aparecer aqui no chat. Diz que não usa oxigênio. Está bem, mas clica para pôr aqui no chat. Faz o roll. Ok, uma tocha, acho que são 10. É um raio 10. Portanto, à frente do barco... Estás a tentar fazer aonde? Naquele mastrozinho que sai do barco. Vais trepar ao mastro para ir para a pontinha do mastro? Já, yeah, e vou atar uma corda à cintura antes de subir lá para cima. Ok, então tu trepas lá para cima da plataforma, que é tipo as escadinhas, e agarra, há lá uma corda, agarras na corda e atas a ti. E agora vais tentar chegar à ponta do barco, é isso? Ok, muito bem. Faz um Athletic check. Athletic ou acrobático? Pode ser mais ou menos os dois. Aquilo que tu quiseres, entre os dois. Ok. Tu agarras-te basicamente ao mastro, tipo com as pernas e com os braços, começas tipo a arrastar, bocadinho a bocadinho. Vem mais uma onda, molha tudo e tu escorregas, mas como estavas agarrado com pernas e braços, continuas agarrado ao barco, só que agora estás de cabeça para baixo, mas estás na ponta do barco. Tá bem, fazes. Tens há uma. Fica uma luz na ponta do barco como se estivesse a arder. E dá uma luz de 10 feet de raio na ponta. Nesta altura, quando tu fizeste isso, houve um relâmpago que caiu na água. Mesmo à vossa frente. E a capitã. O relâmpago! Fogo! Fogo na ponta! Apaguem! Tá bem. Próximo. Terarque. Dá-lhe, és capaz. Acredita em ti. É um. Peraí. Acrobático. Opa. Pá, tu estás bué frustrado com a porcaria da corda. E aquilo está-te a dar luta. Pelo menos aquela corda. Epá, estás a tentar apanhar caraças da corda. A corda está constantemente a fugir por causa do vento. E aquela corda está-te a chatear um bocadinho. Ah, tens. Epá, fácil. Tudo depende do teu conceito fácil, mas há coisas a rebolar pelo chão. Há marinheiros meio desequilibrados. Tens a capitã no leme com alguma dificuldade em segurar o leme. Ou outra coisa, já percebeste que há aqui uma ou duas pessoas a tentar dar algum tipo de luz? Sim, claro. Vais lá para cima e estás lá quase ao pé dela. Sim, estás lá quase ao pé dela. Próximo, Rograx. Vais apanhar a corda que ficou solta, certo? Que é para depois poderes a. Ok. Tu tinhas desvantagem, certo? Que era. Certo. Então vá, faz o roll. Atlético. Desculpa, acrobático. Que a corda está solta. Epá, isto. Ok. Tu estás a tentar esticar, ainda te aproximas mais e tipo soltas, ficas praticamente quase com os pés, mas a corda cai para baixo e tu não estás a conseguir bem a apanhar a corda que ela esvoaça um bocado. Não conseguiste apanhar a corda, infelizmente. Kelmash, sim, podes fazer, ainda te podes mexer se quiseres. Deixa-me ver uma. Deixa-me. Deixa-me ver os teus skills. Faz. Tu tens persuasion nos skills? Ok. Certo. Ok. Ok. Pá, tu lembras-te que a capitã disse que não via nada lá à frente. E achas que se subires um bocadinho lá mais acima e tentares. Lá de cima consegues ver bem, não é? Mesmo com os relâmpagos e não sei o quê, portanto não tens nada a obstruir o teu caminho, talvez consigas ajudar um pouco e tentar ver mais à frente o que a capitã que está lá embaixo. É uma suposição válida que fazes. Vais tentar ver se consegues ver alguma coisa, é isso? Sim, está escuro, mas há relâmpagos de vez em quando. Isso pode ser o suficiente para por alguns momentos, teres algum tipo de insight, sobre alguma coisa. Ok, está bem. Vais fazer isso assim. Portanto, sobes mais um bocadinho, não é? E vais ficar num sítio onde consiga. Não tenhas as velas à frente. É isso? Ok, certo. Kelmash. Eu vou fazer. Vou acessar o tal de projétil que eu tenho com luz, a ver se consigo finalmente fazer tipo um flare. Força. Sobes as escadas. Chegas lá acima, vês que a pontinha do mastro da frente do barco está a arder. E vês alguma coisa pendurada na ponta do mastro. Parece ser alguém que está pendurado na ponta do mastro. Não podes? Tu acabaste de chegar lá acima. Estou-te a dizer o que é que estás a ver. Se quiseres interagir com a pessoa, Ah, interage. ok. Vejo que é quem? Epá, tu olhas, tentas perceber e achas que é o Kotari. Sim, consegues ouvir? Eu grito. Sim, sou eu. Pus aqui a ponta do barco a arder, mas isto não está a arder, não está a queimar. É só para se conseguir ver mais um bocadinho para a frente. Agora preciso sair daqui. Espera. Espera, muito bom. Ele tá, só para teres noção, ele está para aí, sei lá, 15 feet à tua frente, com os braços e pés envoltos no mastro horizontal e de cabeça para baixo. Eu Pronto. tenho a ideia planeada, só quero saber se consigo fazer. O Messi serve só para usar como bonus action, né? É uma exceção. Se for. Se for, ele diz. Eu lembro de ver qualquer coisa assim. Eu digo-te já. É uma bonus action, certo? Certo, pronto. A minha ação vai ser tirar o disco, a minha bonus action é Misty Step. Me e dele. Não, Misty Step é só contigo. É uma. É, É. dá para levar mais um target. Eu não posso fazer nele sozinho? Não, é self. Tens de ver o spell. O que é que diz o spell? O Misty Step só funciona para ti. Não consegues levar outras criaturas contigo. Está bem, ajuda-se também. Ok. Já quero fazer o um projeto, quero atirar aquilo, tenho que fazer algum rol? Sim, claro. Faz um Athletic check. Tem uma coisa de 16. Epá! Tu agarras na tampa do barril. Porra, isto tem de dar qualquer coisa. Começas a girar, a girar, a girar e vum! Atiras, nem tu sabes bem como é que fizeste, mas aquilo vai. Uf, vês a luz, uma luz bastante. Ainda com alguma área. Opa, elimina aquilo tudo e de repente. Vês que há uma zona rochosa. Mais à frente que é descoberta com alguma. Com a onda. A onda, tipo, a onda cobre e depois sobe. E no momento em que encolhe. Vês que há uma zona rochosa ali mais à frente. E se continuarem nessa direção, vocês vão esbarrar contra as pedras. Ok. É um dilema agora. Vais dizer alguma coisa? Vais ficar a olhar? Não. Vou olhar para o. Espera aí. Vou contar. Eu já te venho ajudar, ok? Mas isto é muito importante. Vou usar a tal bonus action para fazer. Missy Step. Sim, 30 feats. O mais perto da capitã possível. Consegues ficar. Encostar-me a ela. Não consegues. Consegues ficar ao lado do mastro que está mais perto dela. Cá em baixo. Serve. Se puder ainda dizer qualquer coisa, diga. Podes gritar. Então grito. Não vou gritar aqui. Grita. Grita baixinho. À frente aonde? Mesmo à nossa frente! Quantos fits é que eu tinha a percepção de. Era mesmo à tua. Era mesmo à vossa frente. Não, era uma zona ali à vossa frente. Vira já! Ela olha lá para a frente, ela não consegue ver muito bem, mas tipo, vem um relâmpago. Ela percebe que há uma onda de um lado, então. Vira o leme todo para o outro. E conseguem passar. Epá, é quase ao milímetro, mas. Conseguem passar essa zona de rochas e não esbarram contra as rochas. Se tu não tivesses atirado o disco, provavelmente tinham ficado aqui. Entretanto, de repente ouvem o Quartermaster. Luz! Luz! A apontar numa direção. Epá, e vocês na direção que ele está a apontar, que é mais ou menos é para a direita do barco. Vêm dois pontinhos tipo como se fossem cor de fogo, assim alaranjados no meio da escuridão, pequeninos ao longe. Vocês ficam a olhar para aquilo e pá, com o trovão volta e meia, mesmo apesar do meio nevoeiro que é ao longe que tapa um bocado a visibilidade, com os trovões conseguem notar que parece que há ali qualquer forma ao longe, na zona onde estão. Na zona onde estão a ver esses pontinhos. É isso? Granar, queres fazer alguma coisa? Próximo turno, façam lá todos outra vez acrobático, se faz favor. Baixa no teu master. Porque eu tenho isto controlado, que é para pôr a gravar, porque senão. Sim. Eram dois pontinhos amarelos, como se fosse. Vai, imagina que é uma vela. Mas está mesmo ao longe, portanto, por isso é que vês assim pequenininho. Pode ser uma vela. Pode ser. É assim, farol, achas que não é porque é uma luz constante. É uma luz constante, cintila um bocadinho, mas não é aquela luz de farol que fica mais brilhante e desaparece, e fica mais brilhante e desaparece. São dois pontinhos que estão ali, meio parece que estão no ar, e quando vês relâmpagos de vez em quando, parece conseguem ver assim um género de uma forma, parece ser terra, parece que há terra ali ao fundo, mais ou menos na zona onde estão os pontinhos. Tens de apanhar. Estava a tentar apanhar. Sim. Sim. Está perto da vela que está solta. A vela está lá em cima. Sim, mas está perto. Tipo, está na zona. Está na mesma zona. Ah, sim. Tu estás na zona do centro. A vela está num dos mastros. Portanto, tu estás entre os dois mastros. Portanto. Ok, então eu vou fazer um rope trick na corda. Ok. O que é que faz o rope trick? Não. Ah, sim, já vi. Certo. Sim, faz aquilo. E então aproveito essa corda, em vez de ir para o portal, vou subir até ao pé da vela. Ok, faz um. Faz um Athletic Check. Não, estás a trepar com força. Estás a puxar o teu corpo todo por cima, acima de uma corda. Quanto? 19. Ok. Tu começas a trepar, ainda escorregas um bocadinho porque a corda está molhada, né? Mas consegues te aguentar e consegues trepar até mais ou menos à altura onde está a vela. E vês o teu irmão que já trepou um bocado mais para cima. Ok, próximo, Sora. Ah, não, tu trepaste, foi a tua ação, foi fazer a supela e ainda trepaste. Mas pronto. Ah, Sora, o Pip está aí? És tu. Ok, certo. Faz o quê? Tu começas a ver. Jovem, ok. Jovem, sinceramente, ok. Tu vês que o Kotari estava já a tentar voltar para trás, só que está a chover e ele começa tipo a escorregar. Então tu deitas-lhe a mão para tentar agarrar para ver se ele não cai. Faz um Athletic Check para ver se o consegues agarrar. Onze. Sim. Tu consegues agarrar. Não agarras nele, mas percebes que ele tem uma corda que está agarrada, atada à cintura dele. Esperas tu que esteja bem atada e consegues agarrar essa corda e puxá-la, portanto ficas com a corda na mão esticada e consegues ajudá-lo se quiseres. Vais fazer mais alguma coisa, Sora? Presumo que não. Kotari. Eu sinto. Sim, te sentes um esticão da corda que estava atada a ti. Entretanto, eu tive 3 no acrobático. Sim. A ação que fizeste é com desvantagem. Portanto, tens o Athletic Check para fazer. Continuar a escorregar. Faz um Athletic ou queres voltar para trás, presumo? Faz um atlético ou faz um acrobático com desvantagem. Ok. Tu sentes o esticão na corda, como se alguém estivesse a segurar a corda, e tu pensas: Ah, estou salvo! E de repente, tanto as tuas mãos como os teus pés escorregam e tu cais pendurado. Sora, faz um Athletic Check, se faz favor. Ok. O Sora está-te a agarrar. Só tem tempo de pôr um pé na borda do barco, segurar, enrolar a corda à volta da cintura e esticar-se para trás e uix, dá um esticão e tu ficas pendurado a bater na parte da frente do barco. À tua frente tens um cavalo, parece um cavalo marinho, que é tipo um género de uma estátua que está na parte da frente do barco. Portanto, tu estás mesmo aí pendurado à frente do cavalo marinho. Não. Sim, tu sabes que aquilo era a parte da frente do barco. Sabes que aquilo era a parte da frente do barco. Tenta agarrar-me a isso para tentar subir. Ok, para o próximo turno. Próximo. Terarque. Fala? Presumo que sim. Ok. Capitão, estou aqui para ajudar. Tipo, toco-lhe nas costas e faço um inaccessibility. E quero fazer inaccessibility à strength dela. Ok, ela tem vantagem. Inaccessibility há qualquer coisa como já mandei lá para frente. Sim, é certo. Ok. Com strength, double strength, está com vantagem em strength checks. Pronto, que basicamente ela está a fazer força para tentar manter. Certíssimo. De repente ela sente-se tipo mais forte, fica a olhar para ti, ela afasta um bocado os pés, mete-se em posição, agarra no barco e fica firme com o leme no sítio certo. Obrigado! Próximo. Vais ajudá-la? Ou não sei? Vais ficar só aí? Ajudá-la se ela precisar. É isso? Ok. Certo. Kotari, o Continuous Flame é Concentration? Não, para não. Ok. Rogras. Eu vou descer e vou agarrá-lo de modo a que ele na próxima ação consiga mais facilmente apanhar a corda. Ok. Vou segurá-lo bem. Ok. Vais lá, chegas-te ao pé dele, ainda tens o Spider Climb, portanto para ti é mais fácil estares ali naquela situação. Agarras-lhe pelas costas da roupa, puxas-o para cima e consegues puxá-lo. E ele está. Ele não. Está meio pendurado no mastro, mas está. Com a tua ajuda está bem agarrado. Pai. Sim, sim, a corda está ali, está mais à mão de semear dele. Não, não precisas. Próximo. Kelmash. Quero olhar à minha volta e ver neste momento o que eu posso ajudar. Quero ver o que é que ainda posso fazer. Pá, ainda, o caos continua mais ou menos o mesmo. A vela lá em cima não está presa, há cordas soltas por todo lado, há coisas aos trambolhões. Achas que vês que o Terarque está ao pé da capitã, portanto achas que ali o leme já está mais ou menos controlado. Tens os teus colegas à tua frente. Está o Sora com uma corda à volta da cintura, pendurado, a fazer um esforço danado porque aparentemente o Kotari caiu porque tu não o ajudaste. Por isso é o que tu vês. E continuas a ter marinheiros a tentar fazer qualquer coisa, mas meio perdidos. O panorama é mais ou menos o mesmo. Vais tentar ajudar o Kotari. É isso? Tentar ajudar o Kotari. Eu tinha dito que faltava e vou. Ok. Então, e vais tentar ajudá-lo como? Analisar a situação e se eu preciso ajudá-lo. A situação é: o Sora está com a corda meio enrolada à cintura dele, ainda há a corda suficiente à frente dele e um bocadinho atrás, e está basicamente a segurar a corda com toda a força e com um pé na parede do barco. Para segurar o Kotari. O Kotari está pendurado. Esta é a situação. O que é que vais fazer? Vou ajudar a puxar a corda. Para puxar o. Ok, então vais tentar puxá-lo para cima com a ajuda do coisa. Ok, então faz um Athletic Check com vantagem. Ok, tu começas a puxar com o Sora, começam os dois lentamente a puxar e sentem que estão a puxar e às tantas começam já a ver a cabeça do Kotari que, pronto, agarra e mete um braço em cima da berma e consegue subir lá para cima. Coisa que eu digo é: então, estás bem? Estás bem? Desculpa lá, não, o que eu tive de fazer era urgente, senão nós barrávamos contra as costas e não íamos todos. Não havia hipótese. Otário, estou a falar contigo. Ele ainda tá em choque de estar pendurado. E depois, vim para o Sora. Sora, olha, se calhar o melhor. Era para ti agora, Sora. Ele estava-te a dizer que reparou que ainda há muitos marinheiros que estão meio desorientados e estava a sugerir que fossem ajudá-los a orientar-se. O Sora está a olhar de lado para ti. Não, Kotari, tu chegaste lá acima e viste que estava o Sora e o Kotari com a corda na mão quando tu te empoleiraste e subiste para cima do coisa outra vez. Tudo bem contigo, pá, desculpa lá, eu tive mesmo urgente, senão a gente esbarrava contra as rochas quando eu tirei aquele disco luminoso. Puxa-me para cima! Tu já estás lá em cima. Agora estás. Já estou a falar contigo calmamente. Calmamente, estás a falar com ele calmamente e pacificamente no meio de uma tempestade. É brilhante. Assim que sai cá para cima, vejo o Sora agarrar na corda, não? Claro, vês os dois a agarrar na corda. Ok. Muito bem. Ouvem outra vez o quarto master. Rochas! Rochas a bom bordo! A capitã olha outra vez. Dá um toque ao Terarque para ver se consegues ver alguma coisa. Queres tentar ver, Terarque? Alguma coisa? Então faz um perception check. Ok, pá, vês que há realmente novamente algumas rochas, provavelmente estão numa zona que é mais baixa, epá, e vocês vão esbarrar se não virarem para o outro lado. A capitã vira, olha, vê também, vira o mastro com toda a força. O mastro roda, roda, roda, roda o barco, inclina todo. Toda a gente está no deck, começa a escorregar. Façam lá todos menos aqueles que têm spider climb. Sim, a tua corda vai ser engraçada. Não, exatamente, por isso vai ser engraçado. Pois, porque senão a tua corda tinha ficado para trás. Não, aquilo fica parado. Aquilo fica parado, não vai atrás a corda. Mas pronto, tu já fizeste, já subiste e ele está a agarrar, portanto estás agarrado ao barco, obviamente. Portanto, ela quando vira, Pá, o barco inclina todo para a direita, pá, o pessoal todo, pessoal a rebolar no chão, mas pronto, conseguem passar. E a capitã, ufa, safámos de mais uma. E de repente ouvem da frente: Onda! Epá, e com um clarão vem uma onda gigante que vem para cima completamente do barco, apanhando o lado do barco, que não estão à espera. Epá, a capitã ainda tenta virar rapidamente para o outro lado, mas já não vai a tempo. A onda completamente embate contra o barco. É velas a partir coisas a voar por todo lado. A água engolfa o barco todo. Aquele rebolo, vocês caem a água. Epá, alguns levam com coisas na cabeça, ficam meio atordoados e. Silêncio. Não ouvem mais nada, não se lembram mais nada. E é isto. Gostaram? Isto foi um one shot. Rograxo. Tu estás a ter um sonho bué da estranho. Pá, é uma aventura brutal. Épico mesmo, daquelas que tu bem gostas de andar à trolha e matar coisas. É mesmo aquilo que tu gostas. Epá, e estás com um grupo, estás com os teus companheiros, estão numa cidade e está a haver uma invasão brutal de undeads. Epá, aquilo há undeads por todo lado. Epá, e vocês têm andado a lutar contra os undeads, a limpar os undeads. Aquilo tem sido uma chacina. Vocês estão-se a aguentar, não sabem muito bem como, mas as coisas não estão a correr muito bem. Em certa altura têm de retirar mais para dentro. E às tantas aparece um dragão. E aparece um género de um mago undead que parece ser o dono ou o comandante daquele exército todo. E lembras-te também havia quatro cavaleiros em cavalos e tinham assim umas cores diferentes. E no meio daquela confusão toda, lembras-te também que houve uma altura em que um mago da corte falou que tinha um artefacto ou um dispositivo que era a solução, e aparentemente esse wizard ou feiticeiro undead anda à procura disso também. Vocês acabam por ir para o pé desse artefacto e usam esse artefacto, e tens um clarão branco, e acordas meio a rabujar como se fosse num sítio completamente diferente. Parece estar dentro de um género de um veículo de metal, sentado em cadeiras confortáveis. Ao teu lado tens os teus companheiros, mas as caras deles são as mesmas, mas não são bem as mesmas. As roupas são completamente estranhas. Têm vestido roupas que nunca viste na vida. Tu olhas para o que parece ser umas janelas que o veículo onde vocês estão tem. Tu olhas e vês que estás basicamente no céu, consegues ver o chão lá embaixo. Portanto, parece ser algum tipo de, não sei, pá, talvez um barco voador, alguma coisa no género, mas de metal, que nunca tinhas visto. Entretanto, este veículo aterra, vocês estão todos juntos, foram ter com um amigo vosso. Tu não te lembras muito bem, mas parece que foram fazer umas caminhadas lá pelo meio de umas montanhas, e depois houve uma tempestade, vocês ficaram meio perdidos, encontraram uma gruta, tiveram a explorar a gruta, depois às tantas encontraram uma caverna com cogumelos, e andaram lá a comer os cogumelos e ficaram pequenininhos, que nunca tinha visto uma coisa assim, encontraram uma sala que tinha um dispositivo exatamente igual ao do sonho, ao primeiro sonho épico. Aquilo não está a fazer muito confusão, mas o mais estranho é que aquilo parece ser tudo um mundo completamente diferente. Com coisas que tu nunca tinhas visto na vida, com parecem tipo carroças com rodas negras de um material que tu nunca viste na vida, andam sozinhas sem precisar de cavalos, nem ninguém para as empurrar. Epá, é até, há metal por todo lado, há casas feitas de metal, há veículos feitos de metal, é tudo muito estranho. Parece, para ti aquilo parece magia, aquilo é qualquer coisa inexplicável que nunca viste. E então nessa sala que vocês encurtaram depois dos cogumelos, tem o artefacto, vocês acabaram por usar o artefacto, dá-se um novo clarão de luz e tu acordas. Acordas e sentes o balouçar das ondas do mar. O mar não está bravo como estava na tempestade, mas ainda tem alguma ondulação. Não vês barco nenhum. Assim à partida, tu estás a olhar para o céu, estás molhado, estás todo encharcado. Pá, não, sentes que estás em cima de qualquer coisa. Tu olhas, e vês claramente que estás em cima de uma tábua, parece um bocado do barco, e estás ali a boiar. O que é que vais fazer? Ok, tu olhas à volta e vês um bocado à frente, pá, aí, sei lá, 30 feet ou coisa assim. Vês o que parece ser um mastro e vês que está alguém, está alguém no mastro, tipo. Como se, da mesma forma que tu estás deitado em cima de uma tábua, provavelmente alguém se agarrou ao mastro e conseguiu aguentar-se em cima do mastro e está ali. Vês também, um bocado mais afastado de vocês, o que parece ser metade do barco. Está meio dentro de água, meio fora de água, mas parece que há ali, e vês algumas pedras saídas da água. Portanto, esta zona deve ser uma zona mais baixa e o barco, com a onda e aquilo tudo, foi arrastado e ficou entalado ali e preso naquela zona mais baixa. Portanto, metade do barco está naquela zona, a outra metade não a vês em lado nenhum. Há mais coisas a boiar. Vês tipo mais uns barris e umas caixas meio a boiar. Vês a vela, a própria vela, a boiar na água com o resto de mais um bocado do mastro. E vês o resto do barco. Lá mais à frente. Vejo um vulto, sim. Pá, tu agora que depois sim. O barco tá ali na tá mais afastado, mas vês um bocado do barco que ficou preso ali nas rochas. Tu agora que já viste mais ou menos a situação, olhas à volta e reparas que mais ou menos do outro lado do barco, pá, está um bocado nevoeiro. E o céu está completamente coberto, cinzento, de nuvens. Está a chover, não está uma chuva tão forte e está um bocado de vento. Mas no, vês que realmente, quando o nevoeiro passa e aclara um bocadinho, notas nitidamente cá a terra. Pá, é uma distância ainda grande, mas é possível, vai custar, mas será possível se tiveres algum apoio ou se tiveres algum tipo de embarcação, será possível chegares mais facilmente à terra. Será com algum custo, mas. Sim, há restos do barco, mas diria que a maior parte da madeira vá ou coisas que possam boiar, se calhar estão no barco que ainda está intacto. Tu notas algum movimento no barco? Tipo, se calhar há lá gente. Tu estás numa tábua, é género tipo um bocado da parede do barco que, pronto, está ali a boiar. Portanto, é o género quase uma pequena jangada que dá para ti. Tipo prancha, sim. E com eles vou utilizá-los para. E ao mesmo tempo queria. Para o barco ou para a suposta pessoa que estava no mastro? Para o barco, ok. E ao mesmo tempo grito: Mano, onde é que tu estás? Ok. Faz um Athletic Check, só chover. Pá, tu tá-te a custar bué a conseguires remar. Aquilo parece que tu estás a remar, mas com a ondulação e o vento e não sei o quê, não está a ser fácil sair dali. Tá-te a custar mesmo bastante. Ok. Kotari. Estás a ouvir? Tu acordas a ser apantado, tipo, com água pelo peito, e percebes que estás num sítio muito, muito pequenininho. Pá, mesmo, mesmo muito pequenininho, e só não é fechado, porque por cima de ti notas que está uma abertura, não consegues ver, não está muita luz. Parece que está, tipo, a aclarar o dia, o dia está a começar. Mas notas alguma luz lá fora e percebes que estás dentro de qualquer coisa. Parece ser o género de um barril grande ou uma coisa no género. E sentes-te assim, tipo, às ondas a balançar. Provavelmente estás dentro da água, estás todo molhado, tens água pela cintura, portanto assumes que estás dentro da água e de alguma forma que sobreviveste ao naufrágio do barco. Eu tento espreitar para fora do barril. Sim, espreitas para fora do barril. Pá, vês que realmente está a chover um bocado, está vento. Não está chuva torrencial. Neste momento está tipo um bocadinho de chuva mais molha parvos. Aquela chuva miudinha. E sentes vento. Vês o Rograx em cima de uma. Do que parece, sei lá, deve ser se calhar uma tábua ou um bocado. Ok. Terark, tu abres os olhos, epá, e tá cheio de dor. Estás numa posição bué da estranha. Estás tipo de barriga para baixo em cima de qualquer coisa. Estás com um braço enfiado em qualquer sítio. Estás num sítio muito estranho. Tu acordas, levantas, notas que estás na o que parece ser os restos do leme. Portanto, tu de alguma forma, se calhar agarraste-te ao leme e foste levado e acabaste por ficar preso aí nessa zona e não foste jogado à água. Não vês a capitã. Tu estás no barco, tu estás no barco, tu notas que, pá, metade da vela está presa ao barco, a outra metade está a boiar. Vês que está o Rograx em cima do que parece ser um bocado de parede de madeira a tentar remar em direção ao barco. Notas um pontinho verde dentro do que parece ser um barril do outro lado. O barco, pá, está partido ao meio, portanto só tens a parte de trás do barco. Não vês grande movimento, mas é possível. Se tu estás ali, é possível que haja ali mais gente. E o barco não está à direita, o barco está tipo, pá, é 45 graus. E parece estar preso. Não está a balançar, não está nada. Sim. Tu não sentes, mas sais de onde estás, deixas-te deslizar para chegares até à borda do barco, como ele está inclinado, né? Mas pronto, metes os pés na parede, ficas mais ou menos assim de pé. Pá, e tu notas que o barco está em cima de uma zona rochosa baixa, portanto, o barco de alguma forma ficou ali preso. Notas mesmo que há algumas rochas um bocado mais salientes que até as paredes por baixo perfuram o casco, portanto, de alguma forma o barco está ali preso. Não sentes o barco sequer a abanar, o barco parece estar estável. Ali onde está. Pá, é meia dúzia de rochas ali. Depois desaparece. É tipo, imagina, é uma zona. Não. A terra, tu olhas à volta, tu de onde estás não consegues ver, só vês mar. Mas quando estás a chegar para a ponta para ver as rochas e não sei o quê, reparas que há qualquer coisa. Está um bocado nevoeiro, mas há qualquer coisa do outro lado do barco. Como o barco, imagina, o barco está inclinado para a direita, e tu notas que há qualquer coisa. para trás. Trepas um bocadinho para tentar ver e notas que há terra. O nevoeiro está a aclarar um bocadinho, está a começar a nascer o dia e notas o vulto do que parece ser terra. Lá mais à frente. Ok. Tentar se ouvir alguma coisa e na direção dele. Ok. Certo. Onde é que está? A seguir. Tá. Granar. Tu acordas e tiveste um sonho, pá, idêntico àquele que eu expliquei para o Rograx, mas visto na tua pessoa. Ok? E notas que estás, tipo, enfiado no meio do que parecem ser uns beliches. Pá, estás cheio de água. Onde tu estás, estás cheio de água. Tipo, tu estás meio a boiar, meio preso, que não te afundas. E estás do que parece ser um dos quartos que havia no barco, onde provavelmente, se calhar, aquele onde vocês dormiam. E estás aí, estás tipo meio a boiar, ficaste aí preso ou foste parar aí, não sabes bem como. Pá, sentes que o barco está inclinado, porque vês as coisas meio inclinadas, e está com água, portanto, presumes que o barco tenha naufragado de alguma forma, mas não sabes muito bem o que é que se está a passar. Consigo sair daqui? Consegues, perfeitamente. Tens tipo... Usas os beliches e não sei que. Puxas a parede, puxas-te, consegues ir para o corredor e até depois consegues usar a parede do corredor, quase meio parede, meio chão, para caminhares. Queres ir para algum sítio em específico? Quero ir lá para fora. Queres ir lá para fora. Pronto, assim que tu consegues entrar no corredor e olhas, tu vês à frente aquela zona. Pronto, tem o corredor e depois tem a zona mais aberta onde a maior parte do pessoal dormia. Metade disso não existe, portanto, estás plenamente a ver o mar e a ver a água. Notas lá à frente que está alguém caído no... Está alguém caído no corredor. Deve ter ficado aí com os trambolhões todos ou assim. Eu vou lá ver quem é. Ok. Tu vais lá e notas que é o Kelmar. Ele parece estar meio... A dormir ou desmaiado, não sabes bem. Mandou-lhe uma chapada. Kelmar, tu acordas sobressaltado com qualquer coisa que te bateu. Olhas, tens o Granar a olhar para ti. O quê que se passou? Estás a dormir neste momento, pá? Eu a dormir? Mas... Não, pergunto uma coisa que eu me lembro. Foi uma onda gigante. Onda gigante? Sim, foi uma onda gigante. Uma coisa estranha no ar. E numas carroças sem cavalos. Tu lembras-te que efetivamente isso foi o que tu sonhaste, mas também te lembras que realmente antes desse sonho achas que estavas num barco e houve uma onda gigante que abalrou o barco. Calma, por favor, deixa-me levantar e deixa-me primeiro a ver se tem condições de mexer. Nem sei se tem alguma coisa partida ou não. Professor, não seja preguiçoso. É uma questão de preguiça, caro aluno. Isto é uma questão de analisar as coisas como é ser. A situação, Kelmash, desculpa. A situação é aquela que eu já expliquei. Portanto, metade do barco não existe. Vocês estão numa zona rochosa, vês mar, daí de onde estás é isso que vês mar. Notas qualquer coisa, não, vocês ainda estão correndo, não notas, pronto, é isso. Vês mar e vês que metade do barco não existe, o barco está inclinado, tipo para a direita. Eu vou à procura do meu irmão. Sim, não, nós temos que achar os nossos colegas, nós temos que procurar os sobreviventes. Mas fica aí a Fusion, mandar um shout, quer dizer, quem está vivo? Sobrevivente! Está alguém aí? Sim. Ok. Kotari, Pip, vê o chat private. Kotari e Rogrash e Terak, vocês ouvem o som de alguém a gritar: está alguém aí? Alto do barco, da parte de baixo. Rogrash e Kotari, vocês ouvem vindo do barco. Olham e até reparam agora que há alguém em pé em cima do barco, no resto do barco. E Terark, ouves vindo de baixo, da parte de baixo do barco. Portanto, presumes que alguém pode estar dentro do barco. Posso fazer alguma coisa? Podes? O que é que, se queres fazer alguma coisa, faz. O que é que queres fazer? Ok, tu aproximas-te mais da borda para ver, e vês que está alguém por baixo. Tu olhas, espreitas assim um bocadinho mais, gritas: mestre, mestre! E vês o Kelmash olhar para cima e vês que é o Kelmash que está ali embaixo. Neste momento nós temos que preocupar-nos, temos que ver quem é que sobreviveu. Nós, eu tenho quase certeza que nós, todos os nossos colegas sobreviveram, se achamos também capitã, ver, procurar sobreviventes, ver quem conseguiu. E já agora um pouco de ajuda, estou um pouco combalido, se faz favor. Sim, mestre. Eu nem perguntei se estava fisicamente. A primeira coisa que eu queria ver era olhar para mim e ver, fazer uma autoanálise, mas esqueci dessa condição. Epá, vocês têm arranhões, levaram pancadas na cabeça, mas não se sentem mal. Mas estão. Tens a cara vermelha de levar-se com uma chapada. Epá, não é suficiente para teres de fazer um spell para curar. Não achas que seja necessário? Sim, estava a pensar mais tipo de apoio. Existe alguma coisa tipo terra, areia, uma praia, vamos dar algum tipo de costa ou isso? A terra do outro lado do barco. Se o mestre conseguir arranjar para um transporte. Sim, eu. Um pouco, eu já. Cabeça fria, já consigo. Pá, não ouves ninguém responder, mas da mesma forma, o barco tem 3 decks. Da mesma forma que os teus companheiros estavam aqui no primeiro deck, há o deck de baixo que está meio submergido. Pode estar aí alguém, mas. Não, daqui não sabes. Terás de lá ir se quiseres ver. Ah, sim, claramente que vês a entrada. Metade do deck está fora d'água. Portanto, tu podes descer lá para dentro, ir para dentro d'água e nadar lá para dentro à procura se quiseres. Podes? Então, saltas para dentro d'água, é isso? Com cuidado, porque aquela zona tem rochas, né? Usas até algumas das rochas que estão mais à tona da água para pôr os pés e para te apoiares um bocado para não ter só a nadar e depois entras para dentro da proa do barco e começas a nadar à procura. Vês alguém a boiar um pouco mais à frente e está preso, tipo um braço está fora da água, assim meio pendurado porque tem umas cordas presas. Aí as coisas estão presas à parede. Ele está tipo meio dentro d'água, meio fora d'água, mas tem o braço preso. Provavelmente ele não está debaixo d'água porque está suspenso pela corda. Pronto, tu chegas lá, vês que é o Sora. A Sora parece estar inconsciente neste momento. E a corda estava presa ao barco. Pronto, não consegues perceber se foi ele que prendeu ou se no meio do turbilhão todo ele entrou lá para dentro e a corda prendeu-se ao barco. Consegues tirar a corda, ficas com ele nos braços, vais fazer o quê? Vais tentar trazê-lo cá para fora, é isso? Ok. Então pronto, tu tiras-lhe a corda, puxas-o para cima, começas a nadar devagar. Ali não, pronto, não tem ondulação, não tem nada porque é uma zona de rochas e estás dentro do casco do barco, portanto aquilo não dá nada. Portanto, consegues facilmente nadar com ele. Chegas à zona das rochas, começas a sentir que tens algum pé e consegues pôr os pés para te ajudar a puxá-lo e tirá-lo para fora do barco. Portanto, neste momento estás tipo. Ele está meio fora e dentro do casco e tu estás tipo em cima das pedras com ele mais ou menos quase ao colo, em cima das pedras. Grenar e Kel'Mash, vocês veem perfeitamente isto. Vem o Rograst a sair cá para fora com o Sora nos braços. Kotari e Rograst. Rograst, tu queres. Tu vês que há movimento no barco. E notas que é o Terark. Notas que o Terark está no barco. Queres continuar a remar, certo? Oi? Oi. Ok. Ele tá a remar e começa-se a aproximar do barco. Kotari, o que é que queres fazer? Sim, já te disse que espreitaste e o que viste foi isso. Viste o Rograxa a tentar nadar em direção à metade do barco, parece estar preso em algum tipo de rochas. Ouviste uma voz alta a dizer: Está alguém aí? Vinda do barco e reconheces que é a voz do. Que é o Mash, e visto que está e visto o Terark a andar em cima do barco. E depois deixaste-o ver. Como? Meio flutuar, meio que andar aos braços para ver se consigo chegar ao pé Ok, tu metes-te em pé para ficares tipo com o peito fora d'água e conseguires chegar um bocadinho melhor à água. Começas a dar aos braços para ver se consegues avançar um bocado para a frente. Faz lá um athletic check. Ok. Pá, tu começas a andar, é devagar, mas porque está a ondulação e está um bocado de vento, mas vais andando e começas-te a aproximar do barco. Pá, isso vai demorar algum tempo, tanto tu como o Rograxa acabam por conseguir chegar ao pé do barco. E vem o Kel'Mash e o Grenar. Dentro do barco, entretanto chegaste ao barco, Rograx. Vem o Grenar e o Kel'Mash dentro do barco, ou num dos decks, no primeiro deck. O barco está inclinado. E vem o Terark cá fora com o Sora nos braços. Ele está em pé em cima de umas pedras e parece que estão a tentar tirá-lo dentro d'água. Parece que está inconsciente. É o que vocês veem quando chegam lá ao pé do barco. Com vocês, o que é que querem fazer? Mas é para a gente ter ações agora? Desculpa, tanto. Sim, não, não, interajam uns com os outros. Vocês estão no barco, portanto, façam. Já estão todos juntos. O Terark está lá embaixo a segurar o Sora, a tentar tirá-lo dentro d'água, e o Sora está inconsciente. Está o Grenar e o Kel'Mash no primeiro deck, a ver. Está o Rograx, chegou agora. Estava em cima de uma tábua a fazer tipo barco e o Kotari estava dentro de um barril. Onde é que está o meu irmão? Estou aqui. Tu vês, tu estás a vê-lo, tu estás a vê-lo. Estás bem? Está tudo bem. O que é que se passou? Não sei, uma onda. Epá, pessoal, está toda a gente vivo. Acharam mais alguns sobreviventes? Eu não vi nada, eu não vi mais nada. Só vi, acho que está ao fundo da terra. Bem, vamos ver primeiro. Toda a gente em ordem? Mas corres. Acho que o Sora está inconsciente. Mestre, tenho o Sora inconsciente. Ok, ok. Ajuda para levá-lo para aí. Eu ouço o Terak a pedir ajuda e vou lá ter com ele. Tento ajudá-lo. Alguém poder ajudar? Sim, ok. Alguém aqui tem alguns conhecimentos de medicina ou isso? Eu tenho, mestre. Ah, ok. Sei que já está bem e não se lembra. Às vezes há coisas que me fazem. O Catar é rico. Então, pronto. Ver. Todos tratar daqueles que tiverem com algum experimento. E. Pá, e depois disso, respirar um bocado e vamos ver onde é que estamos, onde é a situação. Mestre, já percebemos. Catar, ajuda aqui, se achar. Eu ajudo o Terak a puxar o Sarah para fora dela. Mano, é preciso ajudar em alguma coisa. Não sei, vamos investigar o que há à volta. Há terra à vista. Então vamos para a terra. Terra como? Não sei nadar muito bem. Não. A terra não era do outro lado, ou muito mais. A terra está na parte de trás do barco, ou seja, no casco do barco. E pá, e vês que é longe. Pá, devem ser pá aí alguns. Meia milha ou uma coisa assim. Alguns 500 feet. Aí onde vocês estão, vocês ainda não procuraram nada. Mas. Ok. Estamos à procura de um barco. Faz um investigation. Check. Vais ajudar a Rogrash. Então, faz com vantagem. Ok. Epá, é assim, não encontras nenhum barco salva-vidas. Os barcos salva-vidas desapareceram, aparentemente. Vês restos de alguns barcos salva-vidas. Tipo, pedaços do lado do barco ou dos bancos ou coisa do género. Pá, mas é assim, não vês um barco, contudo, vês que há material suficiente para, com as cordas que há por aqui e com as madeiras e afins, tentarem montar uma jangada para tentarem ir todos ou para vos ajudar a chegar à praia. E vês também, e estás à procura, vês também que pá, ainda há algumas ferramentas por lá espalhadas, algumas debaixo d'água, vocês andam a palpar em contra, algumas estavam dentro de caixas fechadas. Pode ser também uma hipótese de vocês terem. Vocês até podem ter o vosso equipamento. Só uma questão: vocês, neste momento, ninguém tem equipamento nenhum com vocês, vocês só têm a mesma roupa que têm no corpo. Portanto, se querem o vosso equipamento, têm de o ir procurar. Não tens o teu spellbook. Tu não tinhas. Não, espera. Ninguém te... vocês não tinham nada. O Wizard não precisa do spellbook para fazer os spells. Só precisa para os decorar. E está a chover ainda por cima, tu não ias pôr o livro à chuva, não é? Pronto. O Patari, por momentos, assim um flash. Onde é que estão os meus livros todos? Foda-se, Cotari, ajuda só com a merda, caralho. Ajuda-me com o Mas Sora, ele já está aqui em cima da tábua, é preciso levá-lo para mais algum lado. Ei, pessoal, calma, calma. Nós temos de fazer isto, mas temos de ser organizados. Isto agora é sobrevivência. A gente passou deste acidente, estamos todos vivos, já é uma sorte. Pessoal, uma coisa cada vez. Caralho. Esparta aqui, eu estou um bocadinho para. De repente você, o Sora começa a cuspir água e parece que ele está. Parece que ele está. Que ele está vivo. E presumo que ele diga, mas eu já sou velho. Então vá, o que é que querem fazer? Digam-me lá o que é que querem fazer. Vocês estão a ver a terra? Lá ao fundo! Já perceberam que há coisas suficientes no barco para conseguir fazer um género de uma jangada, se quiserem, e não tem nenhum equipamento com vocês. Só espera. Isto melhor que a gente tem a fazer primeiro é vamos procurar no barco se há alguém que tenha sinais de vida. Depois, correr as pessoas se tiverem sinais de vida ou não. Em segundo lugar, vamos procurar os nossos pertences e tudo o que aquilo. Só em terceiro, construir a jangada para sair daqui. Já me ouvem? Sim. Já virei as costas já muito antes da conversa dele. A meio da conversa já estava tudo virado. O Kotari assim que vai se afastando, mas assim que ouve o mestre a falar num tom mais alto, segue a primeira indicação dele, que é esquece as coisas que ia buscar os livros. E vai tentar ver se há vidas se podem salvar. Ok. Façam todos investigation check, por favor. Eu pergunto, é este o protocolo? Primeiro procuramos pessoas e depois é que as nossas coisas? É assim que funciona? Sim. Seria o ideal fazer. Procure e cala-te. Sora, e tu foste o ponto zero da questão. Salvar a vida ao Sora. Ué, eu pediste desculpa lá, mãe. Investiga. Ora, ouro. 16. Estás a ajudar alguém? Otário, rola lá outra vez. 13. Kelmar, rola outra vez. Normalmente. 24. Ok. Vocês estão à procura do quê? Pessoas. Barulhos de pessoas a gritar. Ok. Não, vocês não encontram mais ninguém. Ali no barco, pelo menos. Vocês vasculham, vão lá abaixo através da água. Mentira, vocês encontram algumas pessoas, mas estão sem vida. Estão baixo da água completamente. Outras têm bocados de madeira ou algum tipo de coisa afiada, espetada. Essas, pronto, vocês não conseguem salvar. Mas não encontram mais ninguém vivo ali no barco. Pá, há coisas a boiar por ali. Não vos pareceu ver mais ninguém. São muitas as pessoas que eu vejo mortas. Repete lá, por favor. Pá, tens... São muitas pessoas que eu vejo. Epá, é assim, dentro do barco, no total, encontram-se se calhar algumas 5. Mas consegues perceber que a boiar, se calhar, vês mais 2 ou 3. Não vês mais. O resto, se calhar... Pá, ou já foi arrastado, ou foi para o fundo, ou... Não sabes bem. Já se calhar é melhor a gente ir ver lá fora do barco, se não, se há lá mais pessoas ou assim malta que esteja inconsciente, vai ser assim. O que é que achas? Terarque? Não ouvi, desculpa. Se calhar a gente agora, como não, pá, a malta cá dentro parece que já não há ninguém com medida, se calhar irmos lá fora, da parte de fora do barco, a ver se há alguém com, esteja desmaiado da situação do soro ou assim. Ok. Queres que vá lá eu? Se calhar íamos os dois lá fora. Ok. O que eu quero fazer a seguir é pronto, dar um dedo. Estes coitados sendo okay. Quando chegarmos à terra, acho que sim, eu vou contigo procurar lá fora. Ok, vocês saem do barco, trepam, não precisam trepar, sobem as escadas inclinadas que agora até estão direitas, já não estão inclinadas por causa da inclinação do barco. Para voltar para a zona do deck, conseguem-se lá agarrar e segurar. Epá, é o ponto mais alto que vocês têm, é mesmo ali estarem em cima do muro, da borda do barco, e olham assim um bocado à volta. Façam lá os dois um perception, se faz favor. Sim. Kotari, pá, tu estás a ver e não está a ondulação, não estás a conseguir ver grande coisa. Terarque, tu que foste, subiste um bocadinho mais acima, epá, tu estás bastante atento e estás efetivamente a tentar ver se vês no meio das ondulações corpos e isso tudo. Epá, tu não vês, epá, é impossível. Mesmo vocês tão vivos, tu nem sabes bem como. Não vejo mesmo mais ninguém, pelo menos vivo. Vês só dois ou três corpos a boiar completamente, barriga para baixo, inertes. Alguém que possa estar vivo ou em cima de algum tipo de escombro, não vejo ninguém. Ok, posso me tirar para o Kotari? Kotari, meu velho, vamos embora. Acho que as nossas vidas são mais que suficientes para chegarem até. Eu sinto essa energia e tento pegar em dois bocados de madeira que estejam para ali, um bocado de corda. Vejo o mastro do barco, não? Metade do mastro ainda está preso ao barco. O outro está... Tento procurar ali uma tábua. Aproveito o mastro do barco que ainda está agarrado ao barco. Tento fazer uma cruz. O que é que isso significa? É a sepultura. Ah, é? Ok, está bem. E qual é a religião? Não é a religião. É geral? Ok. Está certo. Arranjas lá um bocado de... Sim. Arranjas lá um bocado de tábua e... Eu ajudo o Kotari a arranjar as tábuas e explico-lhe, por poucas palavras, que na minha religião... Vocês costumam fazer tipo um género de um laço, não é? Yeah. Ok. Mas como não há laço, eu ajudo o Kotari. Quanto é a intenção, certo? Ok, vocês lá conseguem pôr a cruz e pronto. Então, mais, o que é que querem fazer? Repete lá, por favor. Espera, uma coisa de cada vez, ou vais à procura de tools ou vais ajudar o teu irmão? Não, neste momento não. Estavam. Vou chamar o meu irmão primeiro e depois. Ok. Ok, então deixa-me abrir aqui isto. Quanto é que teve o Granar? Teve 8. Não, teve 8. Fazem 28. Não. Rolaram os dois, portanto. Sim. Para me ajudar? Sim. Cada um rolou. Vocês, como são duas pessoas a ajudar, rolaram os dois e cada um teve o seu valor. Vai dar o mesmo. Pá, vocês vão vasculhar. Presumo que o primeiro sítio onde vão vai ser onde vocês estavam a dormir, né? Ao vosso quarto. Vocês encontram o quarto, começam lá a vasculhar um bocado. E há um género de um pequeno armário onde tu tinhas guardado as tuas coisas dentro de uma caixa. Tu abres abres o armário, e vês que ainda está lá o saco, que foi um saco meio impermeável que tu conseguiste arranjar para o teu spellbook. E encontras o teu spellbook. Pá, tu abres, está meio úmido, mas parece que como esta parte não estava dentro d'água, acabou por aguentar e não se molhou. Portanto, o livro ainda parece intacto, mas. Mas deixa-me rolar aqui. A última página a última folha do livro, pá, tá ensopada e não. A ganhou a umidade toda que podia ali haver. Portanto, ela está inutilizável. E basicamente o teu spellbook tem menos uma página. Já agora, para quem usa spellbooks, só para recordar, cada spell ocupa um número de páginas, igual ao nível do spell. Ok? Tem 100. Portanto, agora estou até 99. E menos as páginas que gastares agora com os spells que decoraste. Certo. Mais coisas. Agora preciso de ver aqui o vosso Só uma equipamento. coisa, os cantripos não. Não, os cantripos estão na tua cabeça. Granar, qual era o teu spell focus? Spell focus. Tu, para fazer os spells que precisam de componentes, das duas uma, ou tens um saquinho com os componentes, ou tens um item Ah, que é o não, era spell a One. focus. Tinha um dito que era uma One. Tens uma wand, ok. Deixa-me pôr aqui porque não estava. Ok. Certo. Rola-me 7, 7 D10. Sim. Levar dano que morre, né? Eu sei. Olha lá. Tu tinhas um quarto a staff, certo? Ok. Tu vasculhas o quarto à procura das tuas coisas, um bocado desesperado para ver se tens tudo. Consegues encontrar a tua wand? Conseguiste encontrar o teu spellbook? Consegues encontrar uma faca? Isto não só no quarto, porque depois do quarto, como não encontras tudo, começas a procurar no corredor e a ver por ali o que é que encontras. Portanto, especificamente teu, consegues encontrar a wand, o spellbook, e uma faca. Uma dagger. Ok? Portanto, o resto das coisas. Não removas ainda. Mete zero na quantidade. Sim, não encontras Black Ink and Quill, não encontras a knife, não encontras o teu sketchbook. Não encontras o quarterstaff. Rograx, estás à procura do teu equipamento também ou estás só à procura do teu irmão? Ok, vocês vão dar uma vasculhada à procura principalmente do vosso equipamento. Epá, e depois de outras coisas que posso encontrar. Sim, claro. Ok. Estás à procura de materiais também ou só para já das ferramentas? Ok. Então, tu, rola-me por favor. Rola-me 7 de 10. Olá. Sacana, pá. Bom, tu andas lá à procura, as tuas coisas eram um bocado mais pesadas. Também era quase tudo feito de metal. E como estava tudo mais empacotado, dentro de uma caixa, debaixo da cama, acabou por ficar presa com os trambolhões e não foi lado nenhum. Contudo, a caixa está um bocado aberta, mas ainda encontras lá dentro, o shield. Sim, é mais fácil. Tu, o Dungeon Pack tinhas, estava tudo dentro de uma mochila. Portanto, encontras o Dungeoneer Pack. Apesar das coisas estão um bocado molhadas, né? Mas encontras o Dungeoneer Pack, o Shield. Só não encontras as Thief Tools e a Crowbar. Mete zero na quantidade para já. Ok, mas tens de pôr, convém também pôr na folha de personagem porque é isso que eu uso para controlar e para ver o que é que vocês têm enfim, só para. Mas eu já mexi, eu já alterei. Pronto, fica só a saber. Está certo. Entretanto, vocês encontram também. Epá, encontram várias ferramentas. Encontram martelos, encontram uma caixa com alguns pregos, encontram cordas. O material que encontras, achas que é suficiente para conseguirem fazer qualquer coisa com aquilo? Desde que tenham então matéria-prima para construir a jangada. Ok. O resto do pessoal, o que é que querem fazer? Perguntarem. Ah, então, já acharam alguns sobreviventes? É mais alguém? É assim, vocês ouvem o Kelmash um bocado a gritar a perguntar se encontraram alguns sobreviventes. Acho que temos muita sorte em estar vivos. Acho que o ideal é procurarmos o que conseguimos arranjar destes o mais depressa possível. Eu não sei quanto tempo é que o barco consegue aguentar ou se a tempestade vai ou não voltar. Por isso, a minha sugestão é pegarmos nestes nossos ossinhos e irmos para o mais depressa possível. tento olhar para ver se algum deles está já a construir alguma coisa. Não, não dá ainda ninguém a construir se nada. Não... Houve... É, então, vamos... Chama-lhe Staff, que é o nome dele. No staff. Como é que saí daqui? O ideal seria tipo algo tipo jangada ou... Jacata. Tens esses conhecimentos de quê? Tenho a capacidade de saber analisar uma situação. Claro, vocês sabem perfeitamente que com madeira e cordas vão conseguir fazer uma jangada ou qualquer coisa que pelo menos que flutue para vos ajudar a conseguirem ir para a terra. Mestre, eu vou procurar madeira e junto. Vou fazer aqui à sua frente. Vocês já têm as vossas coisas? Acho que o mais importante é arranjarmos as nossas coisas para começarmos a... Então vai toda a gente... Vão procurar as vossas coisas? É isso? Vou procurar o... menos o staff. Ok. Então vai toda a gente à procura. Se não te importasse, eu gostava de iniciar a procura. Ah, não vais ver ainda o teu equipamento. Ou não vais sequer ver o teu equipamento. Vais primeiro ver a tratar da jangada. Ok. Então. Ok. Ok. Ok. Então rolem os dois. Rolem os dois. Investigation, perception. Um rola investigation e o outro rola perception. Escolham entre vocês. Terark, tu começas a ver, à procura, a olhar, vasculhas um bocado, mas estás lá fora, portanto não estás a encontrar assim grande coisa. O Kotari, por sua vez, decidiu ir um bocadinho lá mais para dentro do barco e começa a ver... Epá, realmente há coisas soltas, há restos de barris, há caixas que ficaram presentes do barco e... As próprias paredes do barco, se vocês as conseguirem arrancar, fazem boas superfícies para fazer de base para a própria jangada. Portanto, de alguma forma, com os materiais que andam espalhados e se conseguirem arrancar aqui bocados das paredes, conseguem ter tábuas grandes ou com alguma dimensão que podem tentar juntar para fazer a jangada. Portanto, vocês acham que é capaz de haver... material suficiente para fazer qualquer coisa minimamente decente. Vou puxando aquilo que conseguir junto do... Porque não precisa de nada para construir coisas. Pronto, então vocês começam a recolher as coisas todas e depois com a ajuda também de algumas ferramentas encontradas pelo Terak e o Granar tentam retirar bocados das paredes e cortam e com os machados e começam a juntar na parte de cima do barco os materiais todos e aos poucos vão fazendo vão tentando construir a jangada. Façam lá todos, faz favor, façam... Façam todos survival. Se faz favor. Só para ver se estão formados todos já. Yep. Noite. Ganhei. 7. Boa, Rui. Falta 1. Será 16. Autogranar. Lá vamos levar esta malta toda. 4. Ganhei. Ok. Epá, vocês começam. Ele ainda não mudou. Eu já lhe mudo, ele já. Não, eu sei mudar, mas eu gosto assim, não tentar. Ok. Pá, apanhas o primeiro roll. Tu é que sabes? Sim, sim, não, é isso que eu faço. Eu apanho o primeiro roll. Certo. Epá, vocês juntam os materiais e começam a construir. Não é a melhor jangada que vocês já viram. Vocês já viram coisas feitas, se calhar, por alguns miúdos na brincadeira. Não, obviamente, num tamanho tão grande. Mas já viram jangadas muito mais bem feitas. Epá, mas acham que aquilo até é capaz de boiar. Ok. E agora? Desculpa, eu encontrei alguma coisa. Foste à procura? Sim. Ok. Podes fazer um. Eu não esqueço que eu continuei a procurar as minhas coisas. Sim, aceito. Sim, sim. Pá, é assim, da volta toda e de vasculhar que encontraste, só encontraste aquilo. Vocês os dois só encontraram aquilo que eu vos disse. Nem moedas de ouro? Pá, sim. Se havia moedas de ouro, devem estar no fundo do mar agora. Sora. Chora. Rola lá um perception check, só favor. Ok. E agora rola 8 de 10. Ok, tu encontras tudo, por incrível que pareça, misturado a metade no teu quarto, outra metade não sei aonde, tudo espalhado, encharcado, obviamente, mas não encontras o Explorer Pack e tudo o que lá tinha dentro, obviamente. Sabia que não devia ter comprado aquilo. Mas se não tivesses comprado aquilo, tinhas perdido outra coisa. Mas pronto, encontras essas coisas. Algumas coisas dentro de uma caixa, principalmente a armadura. Estava dentro da caixa, debaixo do, tipo um género de um baú debaixo do, debaixo da cama. Tinhas o quarto staff, estava tipo espalhado lá para o fundo do corredor, meio debaixo de água. Mas o acabaste. Que é o dele e não é o meu, é? Porque tem o formato. Mas acabam por encontrar isso. Mais alguém foi à procura ou vai à procura das suas coisas? Eu e o Calmas. Então, quem vai à procura, por favor, faça um perception check. Quem ainda não foi, faça o perception check. 8. Ok. Mais alguém? 4. Ok. Terark, vais à procura ou não? Sim, se já terminei de fazer as coisas com o Atari, sim. Sim, já foi a explicação que eu dei em relação à jangada. Vocês acabaram todos por ajudar a montar a jangada. Faz até um perception check, faz favor. Já fiz. isto hoje vocês estão a rolar fabulasticamente bem, ou não? Claro. Não, eu não disse que estava bem feita. Eu disse que vocês acham que já viram jangadas mais bem feitas, mas acham que esta deve dar. Parece que flutua, sim. Exato, parece. Ainda não experimentaram, mas parece que flutua. Ora bem, então vamos lá começar. Kelmash. Rola-me só a favor. 5 de 10. Desculpa, não. Não é 5D10, é 4D10, desculpa. Barra R, espaço, 4D10. Escreves mesmo tudo bem. Ok. Resultado dado foi 21. Ok. Tu acabas também por pesquisar e encontrar. Só não encontras. Porquê que está aqui uma change shirt? Tu tens uma change shirt? ele nem tem proficiência em armadura. Não, mas era só para perder. Era só para perder? É para vender. Ok, tudo bem. Encontraste, para além do Explorer Pack e do teu staff, não encontraste as tuas daggers, mas por curioso encontraste uma chain shirt algures. Estava lá uma chain shirt, devia ser de alguém, encontraste uma chain shirt. Portanto, se quiseres ficar com a chain shirt, podes ficar com a chain shirt. Se não quiseres, pronto, então tens uma chain. É, a opção é deixar ou dar a outra pessoa. Mas olha, não metas a change shirt nos items. Mete noutro sítio qualquer. Porque puseste? Estás-me a perguntar a mim? Para não andares com muito dinheiro. Exato, para gastar. Eu vou pôr nos treasuries. Porque se puserem coisas de armaduras no equipamento mesmo, ele calcula para o AC, porque o teu AC não é... Tu podes tirar o equipamento. Ah, pois é. Pois é. É verdade. É verdade. Ok. Sim. Estou tão levezinho que nem o Sim, sim, eu vou fazer isso. Que é para vocês. Se quiserem partilhar o loot e essas coisas, podem pôr lá se quiserem. Falta o Kotari. Falta eu. O Kotari também ainda não está. Sim, Kotari, rola. Deixa-me alterar isto. Qual é o teu spell focus, Kotari? Kotari, qual é o teu spell focus? Pá, eu forte. Pessoal, é assim. É importante vocês lerem as coisas do vosso. Eu já não vos estou a pedir para lerem regras ou seja o que for. Mas pelo menos o vosso personagem vocês têm de saber. Não é isso? Estás-me a falar do quê? Estou-te a falar do spell focus. Não sei o que é isso. Pois, tu não sabes isso porque não leste o teu personagem. É isso que eu estou a pedir. Por favor. Por favor, leiam o vosso personagem. O spell focus, se esperares, eu explico. O spell focus é um item que os wizards necessitam para fazer magia, que necessita de materiais. Tu podes ou ter um spell focus ou ter um saquinho com os materiais. E eu estou-te a perguntar, tens o saquinho ou tens o spell focus? O spell focus pode ser... Sim. Sim, o Belt Pouch é um saquinho pequenino onde tens as moedas, não é o Spell Component Pouch, ok? Portanto, a minha primeira pergunta vai ser, queres um saquinho com os componentes ou queres um item que é o teu Spell Focus? Tens vários itens, tens wands, tens cristais, tens staffs, tens... Sim, a wand é do teu irmão. Pronto, então tens um spell pouch. Perfeito. Acho isso que eu queria saber. Pronto, ficas a saber, se não tiveres este saquinho, ou não tiveres um spell pouch, um arcane focus, não consegues fazer spells que necessitam de materiais, ok? Pronto. Já que estás aí à cara conta, mete uma... Yeah, boa. Sim, já pus. Então agora rola. Rola 7d10. 7 bebés. 7 bebés, exato. David, obrigado. Ok. Falta aqui uma coisa importante. Ok. Tu encontras. A única coisa que encontras é. Encontras o teu spellbook. Que estava dentro da água. Só que estava no saco. Tu abres e vês que está um bocado úmido. Folheias as primeiras páginas. E vês que pá, as primeiras páginas só estão assim um bocadinho úmidas na borda, mas há algumas folhas estragadas no fim do livro. Rola um D6, faz favor. Ok, há 4 folhas que estão estragadas, portanto podes remover. O teu spellbook não tem 100, tem 96. Curiosamente eram as que tinhas de peça. Não, não, eram as últimas do livro. Então encontras um estojozinho com uma pena, uma pena, com tinta, com um frasquinho com tinta e com uma pena para escrever. Encontras uma faquinha, não é uma adega, é uma faca. Pá, é mais usado para comeres e afins, tipo, é uma faca que corta, mas é mais usada para comer, não é? Estou a falar contigo, sim. Encontras o teu spellbook. Já disse. Encontras o spell pounce. E encontras o teu livro. Que com muita sorte. A faca que falaste é uma faca. Sim, é uma small knife. E encontras o ancient book. O resto não encontraste. Mas tinhas posto o início onde? Não tinhas aqui nenhum quarto estado. A gente vê isso depois, está bem? Não vale a pena estarmos a ver agora. Ok, whatever, sim. Pronto, foi isso que encontraste. Encontrei esse. A knife. Eu já te pus os zeros. Eu já te pus os zeros. Terark. Vamos lá ver que está a demorar. Nós vamos acabar aqui a sessão, mas eu quero que toda a gente já tenha as coisas. Rola 5d10. Ok, então vá. Tchau, até amanhã. É assim, tu encontras, tu vasculhas um bocado entre um quarto e outro quarto, e no corredor e por ali, e acabas por tens aqui uma coisa que acho que era antiga. O Signet Ring não é daqui. É do antigo, certo? Acabas por encontrar tudo. Encontras a tua armadura, encontras o teu escudo, o teu maço, e o teu Holy Symbol. Que, não sei, tinhas o Holy Symbol ao pescoço? Ou estava guardado? Ok. Eu sei. Está sempre ao pescoço, ok. Curiosamente, quando estás à procura de coisas, no meio das tuas coisas encontras uma moeda. É uma moeda de ouro. Epá, é um bocadinho talvez maior que uma moeda de ouro normal. Mas e tu achas estranho, para já porque não é uma moeda de ouro normal, não tem. Não está gravada com a cunhagem normal das moedas de ouro. E depois tu achas já viste aquela moeda de ouro em algum lado. A moeda de ouro de um dos lados tem a face de uma mulher e do outro lado tem uma caveira. Tu já viste esta moeda de ouro pelo menos duas vezes. Faz o. Lembras-te de onde? Certo. Nas duas vezes no sonho. Primeira vez foi-te dada, supostamente pela deusa Timora. Da segunda vez encontraste na caverna. e agora encontraste aqui nas tuas coisas. Eu presumo que tu aches isso estranho. Não sei. É contigo. Queres ficar com moeda? Não queres ficar com moeda? Ok. Exatamente. Tu lembras que essa moeda. Curioso, não sabes se a moeda apareceu no sonho porque foi algo que te foi dado na vida real. Mas é algo que tu tens. Pá, sentes que essa moeda. Há qualquer coisa especial com essa moeda. E o facto de ser da Timora, que era a deusa que supostamente. Que tu acreditavas e que seguias, mas que depois foste escorraçado, achas que é uma coisa importante, então guardas contigo como uma recordação. Faz um religion check, só por favor. Não. Epá, tu claramente sabes que o Holy Symbol, que é usado por muitos dos clérigos de Timora, geralmente é uma moeda que tem a cara supostamente de Deus de Timora. E tu achas que esta moeda de alguma forma poderá até ser também um holy symbol? Não sabes porque não é. Não, esta moeda tu nunca a tiveste. Encontraste agora. Mas já tinhas encontrado também no sonho ou foi-te dada no sonho? Por isso é que tu estás a achar estranho como é que foi dado no sonho, mas eu tenho a moeda aqui. Pronto. Ok. É isso. Portanto, vocês fazem pack do vosso equipamento todo que têm, que encontraram. Fizeram a jangada. Metem a jangada dentro d'água. Com jeitinho e tal, com a ajuda de algumas cordas e afins. E pronto. E vamos ficar por aqui. A jangada flutua. Ok, a jangada flutua, que é bom. Sozinha. Voltou sozinha, sim, vocês ainda não subiram para cima dela. Mas para já é um bom sinal, ela está-se a aguentar. E ficamos então por aqui. E depois, pronto, na próxima sessão a gente depois continua. Ok, opa? Ok, Então vá, pessoal, obrigado e até à próxima.